Navio Pirata 58. Chegou a hora de caçar unicórnios. Welcome everybody. Yeah, thank you a lot for coming. It means a lot to me. Steady out with my knee, plenty of botany. Damn, bad chick on top of me, pornography. Olá, olá, bonecas e bonecos do Navio Pirata. Meu nome é Pedro Falcão. Estamos começando mais um Navio Pirata, aquele podcast que é da Max Rebo e também de todos os bucaneiros deste maravilhoso convés e bucaneiras deste maravilhoso convés virtual e cachorros e pugs e gatos e tudo, todas essas coisas e... Menos periquitos. Menos periquitos, foda-se os periquitos, foda-se você, seus periquitos. E peixinhos beta, peixinhos beta também. Quem são vocês com seus topetes e seus bicos e piados estranhos? Filhos das putas. Suas merdas. Mas estamos aqui com o Raoni Marx. Pensou a gente perder um ouvinte que era um periquito, tá ligado? Ele tentou... Filhos da puta! Um aficionado por periquitos. É, tipo, o quê? Eu pensei que eles gostassem de periquitos. Eles são os animais mais dóceis que tem. É. São animais majestosos. Animais majestosos. E também temos aqui o Capitão Daniel, yeah, W. Ponto. Porque eu sou majestoso. Você também é majestoso. Feito majestoso. Um periquito. Feito um periquito. Majestoso. Uh-huh. Majestoso! Majestoso! É, então, enquanto nós ensaiamos aqui pro nosso R&B sobre pássaros temáticos, sobre animais majestosos, eu queria saber o que vocês estão jogando aí, seus putos, que eu ouvi dizer que vocês estão viciadinhos. Cara, viciadinhos. Eu tô, tipo, jogando uma coisa e uma coisa apenas, cara. E eu juro pra vocês que não é nada pela janela, tá ligado? Tirando faz tempo que você se aposentou do mundo da defenestração, né, Daniel? Não, eu ainda faço isso. Você faz isso amadoramente. Exatamente, não faz, agora não é mais profissional. Um hobby. É mais um hobby, tá? Você saiu da cena competitiva de defenestração. Exato. Entendi. Mas eu tenho jogado. Se vocês não entenderam essa piada, vocês vão pro dicionário e procura. Vai ser revelador. Não tem nada a ver com florestas. Não. Enfim, eu tô jogando, meu, o tão esperado, tão aguardado, lendário ele. Chroma Squad. Yes. Sim, maravilhoso. Belíssimo jogo. Chroma Squad, palmas pra Behold, que mudou muito bem. Eu vou explicar qual é o poder de Chroma Squad. Antes de pra quem não conhece, Chroma Squad. Hoje a gente vai falar de jogos brasileiros. Vamos falar de jogos brasileiros. Ah. É, justamente porque canastra, essa semana. Buraco. Do bicho. Burro ou porco. Do bicho. Sei lá. Avestruz. O melhor é que o Daniel tava rindo sozinho da piada eu dele. Não, muito assim. Foi muito bom. É que quando eu saquei, eu olhei pra ele e tava tipo. Mas a gente tá falando de Chroma Squad. Chroma Squad é um jogo brasileiro onde você administra um estúdio de Super Sentai. Pra quem não sabe, Super Sentai é aqueles grupos de heróis tipo Power Rangers. Exatamente. Changeman, etc. Inclusive, nós já fizemos um podcast especial só de Tokusatsu e Super Sentais com o nosso grande, único, inigualável Lorde das Vendas. Exato. Makoto. Lorde das Vendas Makoto. Que ele manja demais de Super Sentai. Se você não ouviu, se você chegou agora... Vá ouvir. É um episódio sobre Super Sentai, eu não lembro qual é o número, mas é um número legal. E uma cota legal, e foi um puto episódio foi legal. Foi tipo abrir um Wikipédia sobre o assunto. Foi exatamente tipo surreal. Como abrir um Wikipédia. Só que é um Wikipédia na qual você pode fazer perguntas completamente estúpidas e você vai ter uma resposta. Exato. Exatamente. É meio Wikipédia, só que gente fina, tá ligado? Exato, exatamente. O Wikipedia Brother. Exato. E, enfim, mas o Chroma Squad não é só o único jogo brasileiro que não só está saindo ou saiu recentemente. Uhum. Mas não é só o único grande jogo brasileiro, assim, né? Que recebeu essa repercussão maravilhosa que está recebendo o Chroma Squad agora. E a gente justamente queria falar sobre eles, né? A gente falou, pô, mas a gente nunca falou sobre esses. Não, mesmo porque, tipo, não é o único jogo da Behold, né, que recebeu uma repercussão fodida, né? Exatamente. O que antes do Chroma Squad eles lançaram também o Knights of Pen and Paper, que é um simulador de RPG de mesa. É muito legal isso, né? Porque é tipo, beleza, você vai fazer um RPG, mas aí você tem toda... Uma coisa que é muito foda da Behold é que eles sabem fazer essa coisa de usar a realidade pra meio que explicar a fantasia, assim, sabe? Então é tipo... É, o RPG, beleza, é um management de um estúdio, de TV e tudo mais, mas aí as coisas começam a se misturar entre a realidade dos personagens e a fantasia deles. Sim, então, tipo, os personagens do Knights of Pen and Paper, que foi esse primeiro jogo deles que bombou principalmente em iOS, né, tablet e smartphone, é, que era esse que você... É, fazia você era meio que o mestre da mesa de RPG e você controlava também os outros jogadores como pra lutar e tudo mais, e aí eles começavam a reclamar ao longo do jogo que eles estavam ficando machucados de verdade, que tipo, isso aqui está doendo, machucando de verdade, tipo, nossa imaginação tá fértil demais, tá viva demais, sabe? E... Metajogos. Metajogos. E eles. É foda porque eles ficaram muito bons nisso. Sim. Nos últimos dois. O Save My Telly também, que é do. É um plataforma, se não me engano, que eles fizeram. É um dos primeiros deles, assim. Um dos primeiros deles como o Behold mesmo. Uh-huh. Porque antes eles tinham um estúdio que eles faziam Adver Games e tal. E eles. Eles meio que se especializaram um pouco nessa brisa meta. Meta brisa. E o que vocês estão curtindo tanto assim do Chroma Squad mais recentemente, antes da gente falar tanto dos outros? O que vocês estão mais pirando do Chroma Squad, cara? Cara, meio que tudo assim, porque tipo, você manda no bagulho ali, tá ligado? Você dá um nome pro seu estúdiozinho, dá um nome pro grupo. Sim. Você escolhe quem é determinada cor, quem é o personagem que tá por trás do capacete ali e tal. Você pode dar até porra do nome pro robô, tá ligado? Sim. E... O seu mecha gigante. Exato, cara. E, tipo, tudo você mexe, tá ligado? Você compra pedaços pro seu robô, você compra partes pro seu estúdio, tá ligado? Tipo, você vai incrementando os bagulhos. Tipo, é um puta jogo, cara. É complexo. É, ele é enorme. Ele é enorme. E aí, entre administrar, entre cada episódio, cada vez que você grava um episódio, você tem as lutinhas, né? Que é tipo, funciona num lance de estratégia meio por turnos. Assim. Ele é um XCOM Super Sentai, basicamente. E pixel art. Mas menos complexo também. É menos treta, tá ligado? Entendi. Que o XCOM ele é mais. Ele é bem complexo, tá ligado? Tipo. Mas nem por isso, isso não quer dizer que o bagulho seja ruim, tipo, na verdade, ele é um... Acho que foi até o Arthur Eloy que comentou isso lá no post que eu fiz no Facebook, tipo, é um jogo gostoso de jogar, tá ligado? Sim. O bagulho vai, tipo... Você não fica, tipo, naquela paranoia tão... Exato, você não fica fritando ali, tipo, você fica fritando porque é um jogo viciante, mas, claro. Tipo, ele vai fluidamente, assim, tá ligado? Tipo, você não fica, tipo, ah, não, beleza, eu vou... Se eu fizer isso daqui, eu vou estar tanto de dano, a gente não fica pirando tanto nesse aspecto. É, você consegue fazer tudo, tipo, numa boa, assim, é bem da hora, cara. Tipo, entendi. É um jogo bem legal de jogar, assim, e você se diverte, tipo, as piadas são muito bem inseridas, tá ligado? Tipo, tem uns personagens muito legais, saca? Tipo, os personagens são muito legais. Os inimigos são muito legais. São muito fodas, cara. É um milhão de referências por segundo, caralho, né, que eles jogam. Assim. Claramente que eles entendem, eles fizeram uma pesquisa insana do bagulho, tá ligado? É, né? Tipo, eles foram muito atrás, assim, pra tentar entender o universo legal, direito, tá ligado? Pô, tem um bagulho lá que você recebe e-mails, tá ligado? E daí você até recebe e-mail do cara que faz o Júpiter do Cybercops, tá ligado? Pode crer. Muito engraçado, cara. Tipo, eles... Não, várias referenciazinhas mó da hora, tá ligado? Que louco, né, cara? Então... E pra vocês verem o poder, assim, do Chroma Squad, ele até fez o Raoni quebrar a sua promessa. Nossa, antes do casamento. E ele foi lá e abriu uma conta no Steam. Eu abri uma conta no Steam só pra jogar isso. Só pra jogar isso, só. Cara. E valeu a pena? Valeu a pena, é muito da hora. É muito porque eu pirei nessa parte de tipo, não, você faz o seu Super Sentai, eles são das cores que você quer, as pessoas Sim. são do jeito que você quer, e elas falam as coisas que você quer, você tá ligado? Entende. Tipo, eu posso fazer o meu rolê, tá ligado? Sim, tipo, cara, é fenomenal, cara. É, isso é meio impressionante mesmo. É foda que tipo, essa é a parte mais legal, mas é a parte mais difícil, porque ela depende de você. O jogo ele realmente flui muito, você só senta e joga e é demais. Mas a parte que você tem que inventar, você fica tipo... E agora? O que eles falam? Essa foi a parte que eu mais demorei. E é foda, porque tipo... Você fica tanto tempo nessa tela tentando escolher as coisas... Que a música do menu começa a entrar na sua cabeça. E tipo... Ai, meu Deus! Cara. É muito bom. É. Não, então, isso que é foda também. Essa trilha sonora deles tá muito... É, os caras mandaram muito da hora, bem tá na muito da hora. É do Rafael Miller, que é um cara que já trabalhou em outras trilhas brasileiras também. Ele é muito bom. Muito louco, cara. E o interessante é que eu achei que, tipo, sei lá, você joga o Knights of Pen and Paper, ele é um puta jogo, mas ele, digamos, ele é um jogo mais simples, assim. Ele não tem tantas animações. Falar assim, sobre o Knights, né, agora. Mas o legal, voltando só ao Chroma Squad só um segundo, é que, tipo, as animaçõezinhas dos sprites e tudo mais estão muito fodas, tá ligado? Muito bem feitinho, cara. É muito tipo, legal. A animação deles. É porque, então, é isso que é engraçado, né? Porque o Knights, eles, quando eles fizeram, eles, acho que eles estavam em 5, 6 pessoas. É, eles, tava bem. Agora estou com uma galera. Já tá quase umas 20, uns 20 negros já. Ah lá, Behold cresceu muito nesse último tempo. E mais do que isso, eles ganharam muita experiência fazendo um jogo grande que foi, sabe, foi reconhecido por site gringo e foi, sabe, escolhido pela Paradox Media Interactive, não lembro qual que é o nome da... Não, Paradox Interactive era o nome do estúdio, era só Paradox Entertainment, eu acho. Que é o nome de um selo de games canadense ou americano, não me lembro agora. Que eles fizeram já algumas outras coisas bacanas também. E como o Dungeon Land também, que é brasileiro. E é muito louco que realmente eles foram mais longe. Tudo que eles aprenderam meio que no Knights, eles levaram pro Chroma Squad, tipo, vezes mil, né? Tipo, a animação tá melhor, a música tá mais da hora. Tá tudo muito mais legal. A história tá mais complexa. Tipo, as paradas já eram legais e ficaram mais legais ainda, tá ligado? É. E eu acho da hora porque é um reconhecimento merecido pra caralho, tá ligado? Tipo, os moleques, eles fazem um puta trampo foda e um puta trampo honesto, assim, sabe? Tipo, isso é muito da hora. Tanto que deu. O Chroma ficou em primeiro lugar no primeiro dia de lançamento lá no Steam. É, exatamente. Louco. E tanto que, pô, eu conheço eles da época do que eu tava no Kotaku e da época do Knights of Pen and Paper, que eu entrevistei eles e tal. E eles. O que primeiro me impactou, assim, no jogo é não diria honestidade, assim, mas é tipo, eles são tão honestos realmente com o trampo que eles estão fazendo ali. Tipo, eles acreditam tanto naquilo que dá pra, que isso transparece, sabe? Tipo, você vê que são piadas e referências íntimas deles, assim, sabe? Não, eu acho legal que, tipo... De questões deles, sabe? Assim, tipo, o próprio lance mesmo do Chroma Squad, isso fica bem claro, principalmente no começo, dessa vontade dos caras de, tipo, ai, foda-se, a gente não quer mais fazer parte desse grupo gigante, agora que a gente quer fazer nosso próprio estúdio independente e tal. É realmente o que esses caras passaram, tá ligado? Como esses caras passaram como, digamos, como como estúdio, entendeu? Como estúdio independente. Eles passaram por isso, entendeu? Tipo, eles passaram por esse drama, eles passaram por essa decisão deles terem que fazer alguma coisa dependente deles, assim. Sim. E eles mostram isso de um jeito muito... sei lá, leve, sabe? Sim, eu acho divertido, legal também que eles levam meio a risca aquilo antes de fazer o jogo que você quer jogar, saca? Sim. Manja. E outra coisa que eu gostei bastante também do Knights of Pen and Paper, na época que eu joguei, é que ele consegue, de algum jeito bizarro, ele consegue muito fazer você ficar viciado em fazer as lutinhas, indo de novo, e grindando e tudo mais. Tipo, não fica tão estafante quanto é num RPG comum, porque eles misturam muito bem esses elementos de management, esses elementos, digamos, esses game designs mais viciantes, mais tradicionais do mobile, que é uma tradição que da onde eles vêm, tá ligado? Eles faziam muito jogo pra mobile. É muito legal que é tipo um jogo de management da sua mesa de RPG. Tá ligado? Então, assim, exato. Compra refri, compra salgado, junto bagulho, é muito legal, cara. É muito boa a ideia. É o único tipo de ideia que eles têm, são ideias boas, tá ligado? Tipo, é insano isso. Mas não é só da Behold, né, também, que a gente tava pensando. Sim. Tem outros jogos muito bacanas, tem um que vai sair, mas a gente já fala dele, mas tem um jogo que eu gosto muito, que é o Oniken. O Oniken. Lê assim, o jogo de filho da puta. O jogo de filho da puta. Que é da Joy Masher, né, que é o Danilo Dias, a Thaís Weller e mais o Marco Galvão, acho que eles foram os principais... que trabalharam no Oniken, que é um jogo bem daqueles de filho da puta. Caramba. De jogo que daqueles que você tem que decorar exatamente onde estão todos os inimigos da fase, onde que eles vão surgir, qual que é o movimento deles. Praticamente um jogo de ritmo. Exatamente. Pra você conseguir, tipo, chegar e matar todo mundo sem morrer, porque é muito difícil, né, cara? É muito de cuzão o bagulho. É muito difícil. E o que uma das coisas que eu mais gostei do Oniken era aquela arte do Danilo, que é ridiculamente retrô, assim, né? Ela parece muito que não foi feita. Não foi feita agora. Sim, exato. Então, tipo, porque o do Chroma Squad você ainda olha e você fala, não, beleza, esse daqui é o pixel art moderno, que tem essa, digamos, essa. ele força até essa estética de pixel art, sim, né? Enquanto que esse não, esse, se, pô, o Oniken, se você jogar numa TV, eu acho que de tubo, ele dá pra... Então fica exatamente como deveria ser, assim, com aqueles pixels meio borrados, sabe? É que as cores que ele usa também são muito de coisa velha. Exato. Assim, todo mundo descobriu já que você pode usar outras cores, tipo... É igual quando o Grandpa fez aquela história do Wolverine, sim, e ele usou aquelas cores feias de quadrinhos velhos, tipo, as pessoas são amarelas e rosas. Sim, sabe? Sim. Você fala, nossa, parece, porque ele te dá essa sensação de ser velho. Exato. Não, e o Danilo ainda tem um cuidado especial em relação a isso. No Oniken ele não fez isso, mas no próximo jogo dele, que é o Odalus, que vai sair, eu acho, espero, esse ano... Que é fazer um jogo que as pessoas possam jogar? Além disso. Mas é que ele tá fazendo um jogo que... No Odalus, agora, ele realmente pegou a paleta de cores do NES original. Que da hora. E trabalhou em cima dela, tá ligado? Tipo, que teve algumas coisas, ele falou que... Não, teve algumas coisas que eu tive que fugir e ajustar tudo mais, mas a base foi a paleta mesmo original de cor pra isso, tá ligado? Pra ter essa autenticidade. Os caras antigamente. Mesmo porque essa estética de pixel art, como a gente já conversou quando a gente chamou aqui o Glauber Kotak e o Pedro Santo da Mini Boss, que é o pixel art é essa estética da limitação, né? E o Danilo sabe trabalhar isso muito bem, assim, é engraçado que é um jogo cru, mas não num sentido ruim ou pejorativo da palavra, tipo, é um jogo, tipo, é rústico, rústico, exato. Tá ligado? É um jogo, tipo, pra pessoas que fazem barba com pedras afiadas, sim, entendeu? Um taco de vida. Exatamente, é um jogo bruto. Bruto. E de um jeito muito legal, porque é isso, assim, é tipo, mano, a diversão do jogo é você se ficar muito puto com você mesmo, que você não consegue passar da fase e, pô, isso é muito bem feito, o Danilo sabe fazer isso muito bem mesmo, assim. É, não, pra caralho. E outro jogo também que eu tô muito interessado, que eu consegui jogar uma prévia no fim do ano passado, depois enfim, eu já venho acompanhando os caras já faz um tempo também, por conta do meu trabalho no Kotaku, é o Thorin. Uhum. Que você já ouviu falar, Raulinho? Não, eu li uma coisa sobre... Vocês dando uma lida já, né? Então, Thorin é um jogo, foi um dos primeiros desses que nesse começo dessa onda indie brasileira, assim, que, digamos assim, realmente começou uns 3 anos, 4 anos, mais intensamente, mais com esse formato indie do resto do mercado internacional e tal. E o Thorin foi o primeiro desses jogos que eu olhava e falava assim, ah, beleza, isso daqui não é pixel art, isso daqui é um jogo grande, de outros tipos de complexidades e outros tipos de ambições, tá ligado? Não que, pixel art torna o jogo mais fácil de fazer, não é isso, mas é tipo, ele foge um pouco dessa estética de mais tradicional do que vem se arrastando um pouco dos indies, assim. E aposta nessa coisa de 3D e de uma sei lá, de... As referências são tipo Ico e Shadow of the Colossus, sabe? Em vez de, tipo, ser jogos 2D e tal. E isso é muito interessante, porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Kotaku, eu me perguntava exatamente isso, tipo, ah, beleza, a gente tá vendo os índios que estão agora, são os caras que a gente viu sendo influenciados pelo NES e pelo Super NES. Eu quero ver os caras que são verdadeiramente influenciados por PlayStation 1, Nintendo 64, sabe? Tipo, sim. Essa galera dos polígonos, sabe? Essa galera dos polígonos. Tudo nos polígonos, sabe? Eu tava esperando muito aparecer e eles chegaram, e chegaram muito bem, sabe? E no Brasil, o Thorin, ele foi meio que, a princípio, ele foi meio, ficou meio, recebeu uma certa... infama por ser um jogo, digamos, ambicioso demais. Porém, os caras conseguiram completar, e o jogo, nas últimas versões que eu joguei, depois acho que de 3, 4 anos acho que eles estão fazendo, meu, o jogo tá do caralho, meu. Tá muito divertido de jogar. Hora, ele cara. Tem uma... O personagem parece... O mundo, o universo onde aquela personagem está inserida parece ser interessante. Então, qual que é do jogo? A história é basicamente de uma mina, uma criança, um bebezinha que acorda na torre, e numa torre X, e aí você começa com ela bebezinha mesmo, assim, gatinhando, e você vai crescendo com essa menina. Então, tipo, começa como bebê, depois ela é uma criança meio que não sabe, ela pega uma espada pela primeira vez e fica arrastando, e aí depois ela já sabe mexer na espada, e depois ela vai ficando uma mocinha, sabe, assim, uma adolescente, assim. E é um pouco... Eu acho que o nome da menina é Moonlight, Moonchild, Moon alguma coisa assim. E ela é... E nessa torre tem dragões e tem puzzles e tem coisas que você tem que conseguir tem uma árvore no meio dela que vai crescendo conforme você vai crescendo, e essa, conforme essa árvore vai crescendo, você vai conseguindo chegar em novos lugares e tudo. Então é, tem vários puzzlezinhos pequenos assim, mas que são muito interessantes. E vai sair pra... Foi um dos primeiros a ser anunciado pro PlayStation 4. Uhum. Aliás, um dos primeiros jogos brasileiros a serem anunciados, uhum, pro PlayStation 4. Que da hora. O Oniken já tem pro Vita, já faz um tempo. É mesmo? É, o Oniken tem pro Vita. É, ou ainda vai sair ou não sair. Eu não tenho certeza se já saiu. Agora que você... PS Vita? No PS Raoni. No seu PS Raoni. E é muito louco que, pô, assim, é meio tosco falar isso, essas coisas de patriotismo e tudo mais, mas, cara, é muito legal mesmo, que é, pô, um jogo brasileiro feito aqui por gente daqui, sim, é todo feito aqui e tal, sair no PlayStation, num console, sabe, que é uma, digamos, uma plataforma mainstream da coisa, assim, tipo, beleza, a gente já tá jogando jogos brasileiros e indies e tudo mais há muito, uhum, tempo no PC, em mobile e os caralho e tal, mas... Porra, quando você vê um negócio desse no seu PlayStation, mexe com sentimentos, sim, de nostalgia, ao mesmo tempo que é essa noção de que, tipo, porra, as pessoas que vão ver isso no PlayStation, jogar isso no PlayStation, elas vão pensar, porra, tem gente no Brasil fazendo jogos da hora, sabe? Sim. O Chroma Squad também vai sair agora pro PlayStation 4. Mas eu acho que não é nenhuma coisa de jogos brasileiros. Sim. É, tipo, tem essa parte... Mas eu acho que o mais legal é você ver meio que o Edmund do Meat Boy, sabe? Uhum, uhum. É você pensar que é tipo um cara que podia ser seu brother que fez esse jogo. Eu acho que essas, e ele ser brasileiro, são duas coisas que fazem disso. Não, claro. Isso é uma coisa que é... São muito boas, de, tipo, oh, que da hora. Sim, essa, sim, não, sim. Não, isso que é uma coisa muito engraçada também, porque, por exemplo, o Guilherme Mazzaro, que é lá da Behold... que é um dos criadores do Chroma Squad, ele é inclusive um dos fundadores da Behold, e ele é um puta fã da banda do Daniel, eu conheci ele no rolê das bandas lá e tal. Quando a gente foi tocar em Brasília, ele tava organizando o show lá e tal. Acho que inclusive ele até tinha uma banda que tava tocando no dia, e daí a gente acabou ficando brother a partir disso, assim. Aí daí, anos depois, eu fui descobrir que, meu, o cara tá fazendo jogos, e jogos legais, tá ligado? Foi muito engraçado, assim... rever o cara nesse meio. Um outro rolê. Ele é outro personagem agora. Exato. Outro rolê completamente diferente, sabe? Então, e quando você falou disso também, que era o Guilherme gostava desse tipo da Envy Dust, é muito engraçado essa... Não inversão de papel, mas assim... Cara, tipo, ele era fã do meu rolê, agora sou fã do rolê dele. Sim, tá, sim. Tipo, é muito da hora, sabe? Mas é que é engraçado isso, essa proximidade que o Rony falou, assim. É tipo, é realmente um brother, é um cara que você, você dava rolê quando você ia pra Brasília e tudo. Sim, então exatamente. É muito legal isso, É muito, né, da hora, cara. Os caras do Cameo e a mulher dele falam disso no Indoor Kids, que tinha um brother deles que ia lá, ele gravava de vez em quando, e agora ele vai dirigir o segundo Guardians of the Galaxy, sabe? Sério? E é muito foda, porque, tipo, se realmente, sabe, é um master filme absurdo, tipo, não, ele vinha aqui em casa gravar com a gente. Gravar uns negócios e tal, e agora é exatamente, diretor. Sabe, tipo, ele curtia a minha banda, agora ele fez o melhor jogo do Steam por um dia. Sabe? Exatamente. O jogo mais vendido no mundo no bagulho. É muito da hora isso, não, cara. Isso é muito legal, velho, é muito legal. E é isso, né, mano? Vai Brasil, cara. Vai Brasil. Esses jogos brazucas. Games Tupiniquins. São as piores, né, cara? Eu sei. Eu já usei infelizmente, já tive que usar algumas dessas palavras. Mas a Tupiniquim, acho que uma vez só. Aí eu falei, não, nunca mais vou fazer. Chega. Pior que Brasil. Tupiniquim eu acho um completo exagero. Mas brazuca é só idiota, sabe? Brazuca é só uma coisa que você fala brazuca meio. Os jogos brazuca, meu. Os devs brazuca são puta guerreiro. Oh, mas é, cara, falando em guerreiro, um dos primeiros comentários que tiveram do Chroma Squad foi tipo, muito legal, mas infelizmente eu não vou dar dinheiro pra isso porque o governo pagou pra isso daí. Eu, como libertário, não apoio isso, tipo, interferência do governo nas coisas. É tipo, mano, era o símbolo da Lei Rouanet, tá ligado? Ele nem entende como funciona, o imbecil do comentário. Pagou por isso. Você pagou por isso. É, idiota. Vai jogar o bagulho. Eu como libertário aqui, libertário que sou. Libertário que sou. Mas é sério, eles pegaram índios pela Lei Rouanet? É, sim, agora tem, né? Porque é tipo o melhor de dois mundos. É, então. É um brother pegando dinheiro. maneiro que, tipo, a Ivete Sangalo pede. Poderia pegar, exatamente. É. Não, e, tipo, essas... O Thorin, eu acho que foi um dos primeiros a entrar. Não foi o Thorin em si, teve um outro jogo educativo lá que pegou financiamento da Le Rouanet. E aí o Thorin também, logo depois. E o Thorin também reclamaram da mesma coisa, porque saiu a página do Steam deles também pra baixar de pré-venda e tal. E reclamaram exatamente da mesma coisa de novo. Sério? Véio, sério. E tipo o que vai deixar você contente então, tá ligado? Esse é realmente um cara fudido. Você acha que alguém vai dar dinheiro pra ele fazer essa porra? Não, jogo, a gente não tá falando do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, sabe? Ele, ele tá realmente tentando acontecer. Mano, exatamente, cara. Ele precisa desse dinheiro. É foda. Foi pra ele que inventaram essa lei. Exato. Galera, não, tipo, pode ser a pessoa que for ganhando dinheiro. Mas isso é uma bosta. Tá ganhando, eu também quero. O que faz você contente então, tá ligado? Dinheiro no seu bolso, né, filho de uma puta. Sério. Ah, cara, o que faz as pessoas contentes é morrer, velho. Porque a vida delas é uma merda. Elas só olham pro espelho todos os dias e choram, que é uma merda. Foda, você vê que é uma pessoa que, tipo. Essa lei é ruim. Eu não gosto. Dinheiro para artistas, o quê? Não, e disso, tipo, entrar numa coisa política de cala sua boca e joga esse jogo, sabe? Porque vai se fuder, mano. Cala sua boca, mano. Tipo, só joguinhos foda, e política, duas coisas, nossa, tá ligado? Não, tipo, não que seja uma coisa, sabe? Tipo, sei lá, nossa, Papers, Please e um monte de outros jogos ensinaram que não são duas coisas que devem ser desassociadas, mas tipo. Não, cala sua boca, porque isso não tem nada a ver com o jogo em si. Não tem nada a ver si, com porra nenhuma. É, então. É uma merda. Foda-se. Foda-se. Põe a imagem do Deixa os Caras. Deixa os Caras. Deixa os Caras, velho. Caralho, o que você tá enchendo o saco aí? A galera é foda. Mas enfim, vai Brasil. Muito louco os joguinhos brasileiros. Se você não conhece, vai atrás desses quatro jogos que a gente falou. O Thorin, se não me engano, ele entra na semana que vem, dia 12. Ele já está em pré-venda agora, mas ele vai entrar em venda. Ou ele é apenas. Ou seja, ele vai ser lançado em venda. Só ver a pose do Falcão. Praticamente a RuPaul, assim, vai entrar em venda. Eu levantei o bracinho aqui. Eu me empolguei aqui. Mas, enfim, e é isso. E pra quem não conhece, exatamente, não conheço. Porque é um jogo muito bom, são jogos legais, cara. E ele é em inglês, ele não fala do Saci. E as pessoas. É um negócio que você gosta. E as pessoas. Custa 30 conto e custa 30 reais. R$27, por favor. É ridículo isso. Não, e assim, e se você. Se você é do Convés, você ainda tem a grande oportunidade de chamar as pessoas que trabalham nesses jogos pra conversar, porque eles normalmente ficam vendo, lendo umas coisas nossas do Convés, dão like de vez em quando. Então, tipo, se você fala, quem é o criador do fulano de tal e tudo mais, queria trocar ideia sobre o seu loquê no Convés, o cara vai aparecer, vai trocar ideia com você e vai ser da hora. Exatamente, porque é o Convés, e o Convés da Max Rebo é muito legal. É o melhor lugar. Vá no grupo. O Oasis da internet. Grupo vai no Facebook, grupos. Fez Convés da Max Rebo, muito louco. Sim. É isso? É isso. Então, caras, hoje a gente tem um dia corrido com esse podcast, então temos muita coisa pra fazer, então vamos para eles. Gary, sorry. 1, 2, 3, 4. It's the first time ever. Voltamos, sábios lobos dos mares, para falar sobre perguntas e comentários. E as respostas que a gente dá em cima de todas essas perguntas maravilhosas que você, sim, eu disse você, manda você. Diretamente no Convés da Max Rebo. Você, além de se divertir e conversar com os desenvolvedores brasileiros favoritos, sim, você pode mandar perguntas para a gente responder de forma idiota. E nós estamos aqui fazendo exatamente isso com as suas perguntas. E quem vai ler hoje é o menino Raoni. Oi, cara. Marcos. Oi, como vocês estão, gente? Marcos Paulo Coutinho pergunta Bussas. Bussa. Esse é um nome, gente, por favor. Esse nome é incômodo. Alguma série pra recomendar? Alguma série pra recomendar? The Wire. Novo. Mais The Wire. A pergunta era se vocês têm uma série nova pra recomendar. Eu acho que não. Cara, nova não. Porque da última vez que a gente se arriscou a falar de série, deu no que deu e a gente ficou cagando no Demolidor. O Netflix fez uma... Raoni lembrou disso agora e deu uma risadinha aqui. Não, o Netflix lançou uma série. Vocês já assistiram o filme do Jiro? Jiro Dreams of Sushi. Sim, do chefe. Do melhor sushi man do planeta. É uma série de chefes, não é? Essa é, fizeram... O cara que fez esse filme, ele fez uma série pro Netflix de 6 episódios sobre outros chefes e é foda. Tipo, é no, na vibe giro... Não, exatamente. É, o, é tipo, a mesma linguagem, a mesma franquia. Meu Deus, é que foda. É muito bom. Sério, eu já assisti todos os episódios pelo menos 2 vezes, só porque eu deixo passando, assim. Tipo, sério? Minha vida faz sentido enquanto eu ouço. Nossa, é muito da hora. Tá, eu tava relutante pra clicar nisso, mas agora eu totalmente vou clicar. Não, é muito, muito, muito, muito... Sabe, é tipo, é tudo que você quer num filme. Sim, não, porque eu sou louco pelo aquele documentário do Giro, cara. Então, eu, tipo... aquele documentário genial. Porque, ele porque, mesma... porque você assistiu esse documentário antes de você ir pro Japão ou depois? Sim, antes, bem antes. E isso não marcou quando você tava indo pro Japão? Você não marcou, cara? É muito caro? Não é que é... São muitos poréns. Primeiro, ele custa, tipo, R$1.000. Tá. Caralho. Por pessoa. É, não, isso até faz sentido porque o restaurante é ridiculamente exclusivo. Não, assim. Porque é o melhor sushi do mundo. Então, tá bom. Você não vai, viu isso? Nunca viu esse documentário? Eu não vi, do não. Giro? Nossa. Mano, assiste que você vai entender, cara. Giro Dreams ele, of Sushi. Ele tem é um cara melhor... específico pra escolher o atum. Caralho. E esse cara vai especificamente num horário onde todos os pescadores de atum são loucos pelo cara. E, por favor, compra o meu atum, olha caralho. Esse atum. É muito pesado. Caralho. É muito foda. Esse filme é realmente muito incrível. Foda. É. Que insano, cara. E tá, primeiro que o giro custa R$1.000 por pessoa, mais ou menos. Uhum. Segundo que você tem que fazer reserva na época com 1 mês de antecedência. Agora então deve estar uns 6 meses. Ser, vai saber, né? É. E terceiro, que ele não curte você se você não fala japonês. Todos os relatos de gente que foram pra no lá. Giro, que não falavam japonês, falam, tipo, ele foi um filho da puta. Caralho. Sério? Tipo, que ele não tem a menor paciência, ele não está afim, você só nossa. Senta. E eles falam, eles reclamam de uma coisa que eu achei idiota também, que é, tipo, você só senta, ele te dá o sushi e daí você tem que ir embora. Tipo, é, o lugar tem 11 cadeiras. Tipo, ele é só um balcão, fica dentro do metrô. Tá? É, uhum. Exato, é meio tipo, surreal. Não é porque você viu o filme que eles tocam as músicas lá e ele senta pra conversar com você. É, nem fudendo, não. Mas eu acho, as outras coisas eu achei foda também. Tipo, entendi. O pior é que indo pro Japão, o dinheiro que eu... As coisas que eu podia comprar com R$1.000... Sim, é muita coisa. Só 22 sushis e eram muitos. Eu entendo. Daí a gente... Mas eu fiquei por muito tempo nessa. De, tipo, cara, vamos fazer assim, vamos guardar uma grana, aí a gente aprende, a gente... Faz só uma que... reserva, aprende japonês até... Ou a gente leva o Mussa e ele fala... Hoje a gente leva o Mussa e ele é fala pela gente. Mas foi foda. Mas sério, essa série é incrível. É tipo que muito, muito, muito, muito foda. Que foda. E é legal, mano. Porque ele é sobre chefs, mas se você acha... eu não gosto, eu gourmet. Não é. Ele, tipo, ele enxerga os chefs como artistas. Então ele entrevista eles sobre tipo... Coisas que... Que o cara brisa mesmo. Como foi a sua infância, sabe? Sim, uhum. Sim, sim. Não entrevista... Mas eu entendo, os caras não, contam mas sobre a visão deles... Artística, do, muito, estética muito da comida. Da perspectiva de um criador, assim. Entendi, claro. Entendi. Sobre o que eles fazem. Qual que é o nome da série, então? Chef's Table. Aí, ó. No Netflixo. Tá aí. Pediu, levou. Chupa essa. Chupa essa. Bruno Isidro pergunta quais são suas frases customizadas no Chroma Squad. Eu não fiz as minhas ainda. Você não então fez ainda, eu, cara? Eu, não, eu fiquei muito tempo na cara, tela pra não conseguir. Eu fiquei umas 2 horas olhando pro bagulho com... No beta, eu só fiz um, porque eu ainda não consegui jogar a versão nova agora, mas eu joguei bastante o beta. E no beta, eu fiz um que era só parada louca. Ele só falou parada louca. Parada louca. O nome do meu esquadrão é Rainbow Gang Bangers. E eles gritam pra se transformar: It's time to fuck it up. Gang bang! Eles viram. Não é It's time to fuck shit up. É, It's time to fuck shit up, exato. Até postei uma foto disso aí. Isso. E o nome do meu mecha é Big Homie. Mas na hora que o seu chama Rainbow Gang Bangers, uh-huh. O meu chama Rainbow Thugs. Rainbow Thugs. Rainbow Thugs, quase Lager. Aí o nome da empresa é Gang Bang International. É que, tipo, aos fins de semana eles funcionam como produtora pornô. Exato, né? Exatamente. André Alves de Oliveira, vocês já sentiram como se daqui pra frente sentiremos apenas frações dos sentimentos que já tivemos e das experiências que já vivemos? Nossa, cara. O quê? Você tá bem, velho? Nossa, velho. Caralho, André, você tá legal? Mano, vai comer um sucrilho, velho. Quer dar um rolê, velho? Come um frutilux. Você tá legal? Sei, velho. Ah, acho não, que depende de você, é tá ligado? Velho, não sei. Tá foda aí? Tá foda, não cara. Sei, velho. Não sei. Fica triste, não. Inclusive. Diogo Tamashiro, Bucas, qual o grupo de personagens dos quadrinhos são os favoritos de vocês? Vale tudo. Mangá, heróis, vilões, blá, blá. Ele colocou A de haver, mas eu acho que era HQ, eu não sei. Então, cara, vale tudo. HQ, mangá, heróis, vilões, algum grupo. Grupos? Os Suicide Squad com o Will Smith. Tipo, com o Fresh Prince. Eu ainda não consigo... ótimo, Suicide Squad, legal. Eu ainda não consigo ver o Will Smith. É tipo, é engraçado ainda, assim, ver o Will Smith. É ver o Fresh Prince ali com o rifle. Mas, nossa, cara, esses negócios de HQ, grupo... É engraçado que eu nunca me liguei desses grupos de super-herói, eu nunca me liguei tanto, assim, tipo Avengers e os caralho e tal. Principalmente porque a Marvel tem 800 deles e eles ficam trocando todos de lugar pra fazer novos grupos. Entendeu? Tipo, chato, chato. Inclusive, eles têm um recente que é, tipo, são só pessoas vermelhas. Então tem Electro, Deadpool, o Hulk vermelho e mais alguém. Assim. Sério? Tipo, mas é, tipo, é um grupo, dos... tipo... Esquadrão pessoas sei lá, eu nem vi qual é o nome do grupo pra não me decepcionar mais, mas tipo, não tem como você justificar isso tipo, de um jeito cores, que não seja, tipo, treino. Tava sobrando e eu coloquei todos dessa cor juntos. Ah, o Wu-Tang, velho, eles são super-heróis. É. Tá aí, pronto. Verdade, cara, eu gosto de um grupo de super-vilões que são os sete namorados da Ramona Flowers, cara. É verdade, cara. São ótimos personagens, cara. Mas é que eles não funcionam como um... É que eles não funcionam como um grupo. É porque eles são um grupo secreto, tá ligado? No livro eles explicam um pouco mais sobre isso. Eles falam que eles fazem até reunião e tudo mais, mas nunca dá muito certo e tal. Porque até parece uma hora que eles estão na reunião, assim. Mas, tipo, no filme isso não ficou tão bem trabalhado mesmo, assim. Eu gosto da Barrack Works, que tem no One Piece. Eles são tipo uma organização secreta que os caras têm... os caras têm números e as minas têm nomes de dias comemorativos. Pode crer. Então, tipo, os caras são Mr. Zero to Mr. Ten. Uhum. De Mr. Five, na verdade, que são os mais fortes. Pode crer. E as minas são muito estranhas. Porque, tipo, tem a Miss All Sunday, que é tipo... eles traduziram meio que... Eles colocaram como Miss All Sunday e daí tem uma nota falando, tipo, sei lá, senhora folgadona, porque ela é toda domingueira, assim. Entendi, essa domingueira. E daí senhora tem a folgadona. Miss Golden Week, que é uma semana no Japão que tem uns feriados bizarros, não lembro como é. Golden Week. É. Daí. E daí tem uma que é mais legal, que é a Miss Double Finger. Que, tipo, que tiveram que mandar uma pergunta falando, tipo, mas sabe, eu entendi que as pessoas são, as mulheres são, mas qual que é esse? Mas por que esse? E daí ele explicou que ela é do ano novo, porque ela é um do um. Ah! Nossa. E daí tem um desenho do cara com os dois dedos levantados pra frente. Double finger, cara. Deus, o senhor, cara. Foi longe, né? É, tipo, uau. Foi, velho. Foi bem específico. Brisou agora, hein, cara. Caralho. Felipe Bragoni, Bucas, e aí? Tudo beleza? Tudo ótimo. Mano. Gostaria de saber se vocês têm problemas com o prazo que tem que cumprir. Sim. Ou se vocês planejam tudo de antemão e entregam antes do prazo pra ficar suave. Nunca, depois. Velho. Cara, nunca. Eu acho que eu nunca entreguei nunca nada antes isso, do prazo. Nunca. Isso nunca aconteceu. Porque o risco de dar errado é muito grande. Sim, né? A chance de você mandar um negócio antes da hora e a pessoa falar, não, você pode arrumar isso aqui, daí você tem que fazer tudo de novo. Exato. Então, sempre deixe pra entregar no minuto. Quando eles pedem. Quando eles pedem. Entrega apenas quando eles pedem. Você aproveita todos os minutos que eles te dão, cara, pra fazer o bagulho. Mas sim, é um problema, assim, que eu... Assim, eu achava, quando eu era adolescente, que eu conseguiria levar essa vida para sempre, assim. Não. Agora que eu sou adulto, eu tô vendo que talvez meu adolescente estava um pouco errado. Isso vai complicar, né? Exato. E eu precisava aprender a trabalhar eu falo mais que esse tipo a de coisa médio que, e longo prazo. Eu falo assim. Que a gente tinha que ter ajeitado isso lá atrás. É uma coisa que, assim, eu culpo ninguém além dos meus educadores, dos meus pais. Porque a culpa é claramente deles, que hoje eu não consigo fazer nada a longo prazo. Mas é que eu foda, cara. No meu caso, eles tentaram. Eles tentaram, cara. Mas é que eu fui muito cabeçudo, tá ligado? Tipo, não deu. Não deu. Agora eu sou isso aqui. Eu entrego agora tudo, eu sei, tipo, isso aqui. Na hora, no minuto exato. Tipo, você tem que entregar isso aqui às 3h41. Vai ser às 3h41. Eu acho que ele aceita 42. Se pá, aceita 42. O que eu mais ouvia quando eu era moleque, e se pá, eu acho que eu até hoje eu escuto, é... Ah, quanto potencial desperdiçado, nossa, sendo vagabundo, sabe? Assim, tipo, mas eles falam isso pra todo mundo, né? Eu acho que sim. Ai, mas você é tão inteligente, um menino pena tão que, bonito, tão bonito, olha inteligente, só. Pena que você entrega tudo atrasado. Ah, ele mandou abraços e muita hidratação. Nossa, obrigado, velho. Hidratei, hoje eu comprei um creme, já que a gente tá falando, comprei um creme de pé. Pro meu pé, tava horrível, agora começa o inverno, ressecado. Nossa, maravilhoso, tá super hidratado, tá lindo. Caralho, foda-se. Vocês não estão vendo, mas o Falcão tá, tipo, com um short verde e um casaco roxo, tipo, roxo, assim. O mais feminino que você conseguir imaginar. É da e uma havaiana exatamente da mesma cor. Ele tá tipo o Coringa, Coringa de férias. Netflix, assim. O Coringa de férias. É o Coringa de férias. O Joker no verão. É. Ana Paula, na verdade tenho uma dúvida. Quando vão rolar mais Grand Prix da Treta? Cara, façam sobre bolachas e miojos. Sim, essa, tanto que a gente, toda vez que a gente fala, vamos fazer um Grand Prix da Treta, a gente fez. A gente já fez um de bolacha. A gente sempre esquece. Nossa, o Falcão já perguntou várias vezes, né? Tipo, o último foi sobre bolacha, né? E a gente fala, não, isso nunca aconteceu. Mas, cara, essa do miojo é muito boa. Eu não tinha pensado no miojo ainda, velho. É muito boa. Se tem uma coisa que vai dar em nada, é sobre miojo. É, cara, realmente, cara. Tem pizzas também, sabor de pizza que a gente pode fazer. Sabor de pizza dá pra sair no tapa, meu. Capa. Ó, umas treta. Muito bem. Yuri Ortin Elsti Bileski. Lalotes que nunca serão da realeza. Mando três perguntas e um abraço com muito amor e catupiry. Manda três abraços e uma pergunta. Manda três catupirys e mais nada. Manda bife pra gente. Poderiam me explicar qual é o problema de Coringa ter tatuagens? Cara, o problema não era as tatuagens, cara. O problema era como as tatuagens estavam inseridas ali, tá ligado? Eram tatuagens muito bonitinhas pra um cara. O problema são as tatuagens. Exato. Exato, cara. É como se ele fosse muito self-aware que ele é o Coringa. Exato, cara. Que ele é o palhaço, o Joker, sabe? Não, assim. E tipo, parece que o cara colou no LED tatu ali pra fazer as tatuagens, tá ligado? Uma delas era ha-ha-ha, sabe? E tipo, ele tinha a boca dele tatuado no antebraço ali. Tipo, mas se ele tivesse umas tatuagens de cadeia, assim, zoado, ele ia falar, beleza, exato, legal, esse que é o lance. Porque tipo, se ele é pra ser gangue... E a gente entendeu, você tinha falado sobre isso, né? Como a vibe, eu entendi a vibe. Tipo, ah, beleza, ele é gangueiro. O que é um novo gangueiro? Esses caras meio... Com várias tatuas. Várias tatuas, beleza, saquei. Uhum. Saquei a ideia. Mas as tatuas estão horríveis, tá ligado? Que... Não tem umas tatuas... Esse cara, ele é o Coringa, mano. Ele não vai fazer umas tatu bonitinha que nem o Jared Leto daquelas, entendeu? Não, aquele damage na testa dele, velho. Exato. Cursivo, velho. Tipo, deve ter... Que nem, não sei quem que surgiu. Foi você que surgiu? Eu não lembro quem surgiu aqui. Tipo, ia ser legal se ele tivesse feito no espelho, tudo ao contrário. Assim. Exato. Ia ser animal, ia fazer sentido pra caralho. Pô, legal. Isso ia ser legal. Sim, o cara olhou no espelho. Mas não com aquela letra. Não com aquela letra. Tipo, agulhão. Eu acho que o foda é que ele parece um fã do Coringa. Né? Exato, ele parece aqueles caras que se vestem de personagens da Disney e cantam as músicas no YouTube. Exato. Aliás, isso é um pouco meio que... Isso, eu vi esse comentário assim, não que dizendo que isso é errado, ou a visão do cara. Não, cada o diretor tem a sua visão e tudo mais. Mas a impressão que eu tive desse Chroma Squad, desse, caralho, desse Suicide Squad, é que esse Esquadrão Suicida, que todos os personagens ali estão fazendo cosplay deles mesmos. Sabe? Assim, eles são cospobres deles mesmos, assim, sabe? Principalmente porque tem uma foto deles posando claramente pra uma foto. É isso que eu tô falando. Não é como se fosse tipo o pôster do A foto promocional do Avengers, assim, parece que estão tretando, tipo, sabe? Parece uma foto deles no meio de um rolê. Isso. Exato. É muito, tipo, parece que, como eu falei, parece que eles têm autoconsciência do que eles são. Tipo, ah, eu sou Arlequina. Parece que eles tiraram uma foto pro Insta do Suicide Squad. Sim. É uma coisa que sempre assim, engraçada em relação a fotos promo de filme, tá ligado? Fotos promo de filme na qual você vê muitos personagens ali, inclusive até personagens que se odeiam, tipo, fazendo pose pra uma foto, tá ligado? Deve se fuder, né, velho? Tipo, muito quebra da magia. Total, cara. Mas assim, não, se essa autoconsciência encaixar dentro do filme, porque às vezes se a gente tá falando disso, vai que eles posaram pro Instagram, tipo, meu, vai que eles de fato posaram, vai que o cara tá, por exemplo, aprendendo muito com as revistas novas da Batgirl, sabe? Que tão realmente entrando mais nesse universo novo adolescente, etc. Mídias sociais e o caralho. Se for uma inspiração próxima, tipo, beleza, eu até entendo, mas é que, tipo, parece que não. Eu acho pouco provável. Eu acho que não vai ser isso. Não orna. A Batgirl é uma mina que põe bota e... Eles são, tipo, as piores pessoas na Terra que estão sendo obrigados a ser trabalhar, heróis, exatamente. Que é uma ótima ideia até você sentar pra escrever e falar, nossa, esse cara ia morrer antes de fazer o que eu quero. É isso que eu ia falar, tá ligado? Tipo, ser escritor de qualquer Esquadrão Suicídio deve ser bater a cabeça na parede o dia inteiro, sabe? É uma ideia idiota. É uma ideia idiota. É uma ideia idiota, cara. É uma ideia que ficaria muito bem apenas na frase, imagina ser. Exato. E é só isso, tá ligado? Foda. Como narrativa mesmo. É igual o rolê de, tipo, vamos fazer o Batman contra o Super-Homem? Sim. Vamos, quando você tiver estabelecido um universo que a gente não ache completamente idiota e que deu errado, sabe? Por isso porque então, exato, porque o Frank Miller começou a fazer a partir de, tipo, de uma coisa que... Do Batman dele, que ele já trabalhava. Há milhões de anos. E foi uma coisa dele e tal, e tipo, beleza. Esse fica... meio difícil. Vocês não, vocês 20 escritores diferentes para todos os filmes. E daí vão jogar esse grupo, sabe? Tipo, vocês fizeram a Liga da Justiça e vocês vão empurrar esse grupo? É que assim, a gente também já tá sendo conhecido por ser chato dessas coisas e tudo mais, mas tipo, porra, é que hoje, mano... Não estamos conhecidos por estar errados ainda. Também, isso pelo menos não. Mas cara, é que hoje, por exemplo, eu tava vendo um artigo, uma lista da Cracked, que é um site de comédia, pra quem não conhece, que é muito bom. E eles estavam falando 5 coisas horríveis que eu aprendi assistindo, tipo, uma maratona de filmes desses da Marvel, Avengers, os caralho. E tem muita, muita inconsistência com o próprio universo deles, entendeu? Não é só uma coisa de, tipo, ah, beleza, são filmes horríveis. Isso a gente já passou por cima, a gente já sabe que eles são horríveis e quem gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta. Isso a gente já entendeu. Mas é que mesmo dentro da proposta que eles sugerem, eles falham, tá ligado? Sim, é isso que é o problema. É. Dentro deles mesmo, tipo, dentro da visão deles, eles falham, fodem, eles se fodem, eles escreveram sabotam. Os argumentos de por que eles estão errados. Só precisa ir lá e mostrar, olha aqui. Eles que deram tanta corda pra esses caras que eles não pedindo, se amarraram, cara. Sabe? Tipo, teve um book que tava falando no Soldado Invernal que ele taca o escudo. O escudo. No cara, e o cara só segura com a mão, assim, enquanto sem se mexer. Enquanto que minutos antes ele joga esse mesmo escudo num avião. Destruiu, explodiu prédios com o escudo, tá ligado? E daí o cara falou, vai reclamar da física de um filme de super-herói. Mas não era isso que ele propõe, você não sabe? Joga o bagulho no lixo, tá ligado? E daí ele falou, tipo, não, ele tá sendo inconsistente com a física dele mesmo. Isso, universo, é exatamente isso, tipo, para de descer o nível da discussão. Exato, fala, exatamente. Realmente está errado. E outra também, porque você pode gostar ainda, você pode ter uma memória afetiva por esses personagens, a gente sempre fala isso, mas tipo, você pode também admitir que os filmes não são bons filmes, como cinema eles falham, eles falham como Velozes cinema. Velozes e Furiosos não é um bom filme, é da hora de assistir. Não é um vai filme sentar maravilhoso e falar, não pode falar que não é arte. Pode sim, não pode é, falar é que um bagulho, velho. Enfim. Por favor, vai. Enfim. Dois, Sérgio. Nós caminhamos bastante nessa. Se vocês fossem pesquisadores, de que país seriam e que pesquisa bizarra iriam divulgar para ser compartilhada e causar polêmica em todas as redes sociais? Nossa, que pergunta estranha. Cara, eu faria clones, cara. Eu faria clones, eu entraria totalmente em clones, faria vários clones humanos e foda-se todo mundo. Não, você é um pesquisador, você não é um cientista. Eu seria da... Ué, não é a mesma coisa? Mas tipo, eu pesquisaria clones. É, só pesquisar. Então eu pesquisaria sobre clones até... Não sei, mas viável. Tipo esse cara que descobriu que barbas são nojentas. Caralho, a sua mão também, tá ligado? Porra, velho. Acho que realmente é esse. Eu faria essa pesquisa. Mas, vou cara, qualquer pessoa que viu o Daniel se alimentando da sexta até a oitava série no recreio, você sabe que barba é um negócio nojento. É lógico. Viu? Não, mas é bizarro. Tipo, vocês sabiam que barba é pior que cocô? Tipo, como é que pior do que passar bosta na cara. Isso é um problema de saúde, diz o México. Tá ligado? Você conduziu essa pesquisa num banheiro, tá ligado? Então, tá ligado? Três, vocês vão continuar com... a gente vai continuar com... Até daqui a pouco a gente... Ah, ele pediu pra gente publicar a ficha dos personagens. No futuro a gente publica... No futuro a gente vai publicar tudo. Não, a gente vai... É porque, assim, uma coisa que realmente a gente esqueceu meio que de publicar... Okay. A gente pode até, acho que meio que pós os lançamentos dos podcasts, a gente pode meio que até fazer isso, de botar as imagens, porque pra quem não vê... ninguém além de mim, Daniel. A gente podia fazer isso depois de cada um, né? Entendeu? É, porque, porque o Raoni, ele faz imagens baseadas das cenas do crime e tudo mais, pra ajudar a gente a enxergar a cena do crime. Sim. Então, essas imagens acho que fazem sentido pra galera ver. Assim. Sim. Então, sim, nós vamos... A gente vai... Tudo vamos, isso. Vamos soltar. Vocês saberão de tudo. Exatamente. Sim pra esses todos bens. Vitor Domiciano. Qual vilão de filmes vocês gostariam de serem capangas dele? Essa é uma boa pergunta. Cara, eu acho que qualquer... Eu fiquei pensando nisso. Do universo Batman, porque todos os capangas do universo Batman, eles recebem roupas meio semelhantes ao... Eles são tudo bonitinhos. E a única pessoa que tá atrás deles é o Batman, tá Exato. Ligado? Tipo, assim, é mais perigoso você trabalhar pro cara e aquele cara te matar do que o Batman, o grande inimigo do seu chefe, te matar. É, tá bom, se bem que por um lado também, eu assim, acho que ele vai te deixar paraplégico. Disse nada sobre transformar as pessoas em vegetais. Vai acabar com a sua vida. Mas... Parando pra pensar por esse lado, se pá, não. Eu não gostaria de ter trampo nenhum em Gotham City. Cara, eu queria ser do Dr. Evil, cara. Ser capanga do Dr. Evil, porque é os mais legais, cara. Os mais divertidos, cara. E ser invadido pelo Austin Powers é uma honra. Ia ser da hora. Ia ser da hora. E você, Raunico? É, eu seria... Eu não sei, eu acho que essas duas respostas são mais legais. Eu seria capanga do pinguim, porque ele só fica num pico frio, daí eu ia ficar andando de casaco, assim, bem quentinho. Tá? É, ou, tipo, ia ficar tirando selfie, tipo, super frio no trampo hoje. Alguém ligou fazendo piada sobre ar-condicionado no escritório, sabe? Hashtag super frio. Ou do Dr. Gelo. Dr. Gelo, tá. Tipo, são todos meio com tipo, aqueles casacos de esquimó, assim. Tá? Qual que é? Freeze? Dr. Freeze. André Vasconcelos falou em 8 parágrafos sobre como ele não curtia omelete e agora ele curte. E ele pergunta: tem algum tipo de comida ou filme ou música que vocês não gostem, mas que talvez possam dar uma segunda chance e mudar de opinião? Eu acho que essa pergunta funciona melhor em retrospecto, né? Que já aconteceu. Tipo, tem alguma coisa que você não gostava que você... Cara, eu não gostava de berinjela, mas daí eu comi uma berinjela em conserva muito gostosa, cara. É, eu não gostava de pimentão também. Mas pimentão eu gosto. Eu não gostava, realmente não gostava, achava meio nojento, porque eu acho que eu tive um trauma de infância que eu queria apenas assistir Tu Topa Tudo por Dinheiro. Deus! Eu quero muito saber como essa história vai chegar no pimentão. Caralho! Era apenas um domingo, eu queria muito assistir Topa Tudo por Dinheiro. Eu e minha irmã, a gente era grandes fãs do Silvio Santos e das brincadeiras pouco saudáveis dele. Saudáveis. E aí a gente falou: foda-se, a gente não vai juntar, mas a minha mãe ficou muito puta e ela tinha feito o pimentão recheado. E aí a gente falou: foda-se, não, a gente vai assistir Silvio Santos, caralho. É, porque não podia assistir na frente da televisão, era na mesa. Não podia comer na frente. Isso. Não podia comer na frente da televisão. Aí ela foi e preparou os pimentões, aí a gente comeu tão rápido que a gente passou mal. Tipo, a gente comeu num intervalo do Topa Tudo por Dinheiro. A gente bateu um prato de arroz, feijão e pimentão recheado. Mas o seu prato de arroz, feijão e pimentão? Naquela... Olha, cara, pensa que assim, eu já não estou mais na minha fase de crescimento. Naquela época eu estava. Gente! Entendeu? Caralho. Então é tipo, era tenso. Eu comi tudo tipo, durante um intervalo do Topa Tudo por Dinheiro. Você aí eu passei saudável. Muito mal e aí eu nunca mais cheguei perto de pimentão. E nunca mais assisti Topa Tudo por Dinheiro, tá? Mas hoje eu curto muito pimentão. E principalmente tá bom, depois que eu fui pro México e aí eu percebi que os caras. Era só isso que os mexicanos comiam. É isso que eles comem, velho. Eles comem muito, muito, muito pimentão. Tipo, tem muita entilhada de vários tipos, assim. E é muito de gostoso. Pimentão verde, muito, de pimentão vermelho, exato. De pimentão amarelo. Eu não gostava de picles quando eu era pequeno. É picles? Mesmo, cara? Que idiota. Né? É a melhor coisa do mundo. Picles é o melhor bagulho que já fiz. É a melhor coisa do mundo. É, mas tipo, pra sua pergunta, André, essas respostas. A gente... eu acho potencialmente todas as coisas, mas a gente só vai saber depois que a gente passar a gostar delas. Michael Souza, hey Bucas, belezinha? Yeah. E o Mortal Kombat, hein? Voltou para ficar? Sim. Cara, voltou, mano. Sim. A gente ficou jogando esses dias. Cara, mas ele tá pra ficar desde o 9, cara, que o 9 foi do caralho também, cara. É, eu também acho. O 9 eu achei muito louco. Porque Mortal Kombat perdeu aquela vibe, tipo, quando eles estavam no fim da era Midway, né, que a Midway tava fechando e tudo mais, tava muito estranho o Mortal Kombat. É, eles estavam batendo, né, naquela tecla que já tava meio errado, assim, tá ligado? Não tava legal. E eles não conseguiam mais fazer paródia das coisas direito, era tipo uma paródia amplamente aberta, sabe? E ficou um bagulho bizarro, tipo, os caras tão fazendo babalit, essas coisas. Agora, a partir do 9, cara, eles deram uma vida nova pro bagulho que tá muito louco, cara. O 9 eu joguei muito, cara. E, cara, assim, tudo bem que é raro você, de fato, jogar, porque você ama a história profundamente do Mortal Kombat, mas, tipo, tá divertido esse. Os jogadores, lutadores estão divertidos de jogar. A história pode não ser das melhores, mas eles botam de uma maneira que é legal de jogar, tá ligado? Você é forçado a jogar com cada um dos personagens. Exatamente. Isso é da hora, tá ligado? E é bom que também eles têm bastante essa coisa de... como se diz, de instrução, não de... Tutorial? Prática de tutorial, que é muito bom, sim, nesse. E eles estão realmente... É muito... Assim, a Warner fez um trabalho muito bom. A NetherRealm e a Warner fizeram um trabalho muito bom, tirando a parte da dublagem em português. O resto do jogo é muito bem fechado, sim, tá ligado? Sim. Ele é muito bem feito, assim. Eu entendo que ele não tem um apelo tão competitivo quanto o Street Fighter, sabe? Ele não tem a mesma... fama, digamos assim, as pessoas sempre meio que reclamam de Mortal Kombat, mas é muito bom, cara. É tipo, os caras eles conseguem se preocupar tanto. Cara, mas Mortal Kombat tem um negócio que Street Fighter nunca vai ter, cara. Mortal Kombat é legal de jogar chapado, cara. Né, cara? Street Fighter não dá. Não dá, Street Fighter não dá, velho. Por que não? Porque não sei. Você precisa ter muita concentração mesmo. Assim. Saca? Tipo, é outro rolê, tá ligado? Aposto que tem vários caras que vão discordar da gente ouvindo agora, mas claro, assim, tipo. Mas assim, pra mim não funciona, tá ligado? Nunca funcionou. Sim. Agora, Mortal Kombat, cara. Tipo... É muito divertido jogar só. Velho. Tipo, dá pra você fazer os fatalities, que são as coisas mais tecnicamente difíceis que teria meio que no jogo. Dá pra você fazer de boa e é divertido, você tá chapado. Sim, cara. É da hora, sabe? É mó legal. E fora que, meu, é que nem assistir um filme de ação dos anos 80, cheio de violência, tá ligado? É engraçado, você racha o bico, tá ligado? Tipo, é divertido, assim. É. Então, e é isso pastelão, que você falou. Tá ligado? Então, tipo... e é engraçado que eles conseguiram voltar com esse pastelão só agora, porque sim, antes não rolava. Mas assim, eu acho engraçado que eles voltaram com esse pastelão, só que eles conseguiram levar esse pastelão a sério, tá ligado? É. Tipo, ele tá um pastelão, mas ele não tá um pastelão que, tipo, ah, meu, pff, que babaca. Zoeira. Não, tipo... é um pastelão que é tipo, ah, nossa, que brutal. É, exato, tipo, caralho, tipo... Meu Deus. Eles conseguiram fazer o bagulho... O Jax cortou a cabeça da própria filha e agora tá usando o pescoço cortado dela como cinzeiro, sabe? Com tipo, uma gravata. Tipo, não, é bizarro, cara. Bizarro. Mas é bem louco, Mortal Kombat é louco. É, não, veio pra ficar assim, cara. Sim. Com certeza. João Vitor Bueno, se fosse para fundir dois filmes, só que de gêneros diferentes, quais filmes vocês escolheriam e qual seria o nome do novo filme? Cara, a galera tá com as perguntas boas hoje. Muito bom. Eu acho que... Alguém tem uma resposta? Cara... Cara, deixa eu pensar. Não, tipo... Eu acho que o próximo programa devia ser isso. Cada um inventa um filme e a gente conta ele. Conta essa história sobre isso. Pode ser. E tenta um convencer o outro. Beleza, gostei. João Vitor Bueno, você acabou... Tentar convencer. É, só conversar sobre. Só que invente um bom filme. João Vitor Bueno, você acabou de criar o tópico pro próximo podcast, cara. Você arrasou, parabéns. Mandou benzaço. Aí, ó, spoilers do próximo podcast. Peguem esse exemplo, Bucas. Né? Não, foi uma ótima pergunta. Gerando competitivo. Foi uma puta pergunta, cara. Gerando, é, tipo... gerando competitividade. Oh, ele sabe fazer perguntas. Step up your perguntas game. Leonardo Gomes, semana passada. O foda é só ir sem esquecer da semana que vem, tá? Ah, não, eu não me esquecerei. É muito da hora pra esquecer. Leonardo Gomes, semana passada perguntei pra vocês dos piores quadrinistas. Essa semana vou. Foi cortada até a resposta de tão bad. Mas é essa semana vou perguntar: dois pontos. Quais desenhistas fudidões que vocês pagam um pau? Cara, eu gosto do Mike Mignola, velho. É, Mignola. Vocês da hora, vocês são mais, caralho, cara. Vocês são mais das artes aí, vocês piram mais nessas coisas. Eu gosto do Oda porque ele é muito coerente. Tipo, o Mignola é muito bom no que ele faz. E o Oda também. Mas o Oda, ele tem um espectro enorme no universo que ele criou. Ele consegue fazer coisas muito bonitinhas e coisas muito sinistras. Uma do lado da outra. O Mignola, ele é aquilo lá, tá ligado? Só, saca? Tipo, eu acho muito engraçado que, tipo... Uma coisa que me incomodou muito em relação a umas paradas do Mignola é que, tipo... Ele criou, né, o universo Hellboy em volta da... E querendo ou não, o universo Hellboy, ele é criado em volta daquele estilo dele de desenhar, tá ligado? Uhum. E eu lembro que uma vez, acho que foi quando a gente foi assistir um desenho do Hellboy que tinha, acho que na Netflix, ou na, não lembro onde. Mas, tipo, não tinha nada a ver com o traço dele, tá ligado? E isso matou a parada pra mim. Já era, fudeu, tipo, tá ligado? Quem é esse? É, exato, então, e o Mignola, ele tem o hábito de botar muita gente pra desenhar, né, as histórias do Hellboy. Uhum. Ele escreve muito mais do que ele desenha, assim, se for vendo nos quadrinhos e tudo mais. Uhum. E eu só consigo gostar das paradas que se aproximam do traço dele, assim. É. Quando saem muito do traço dele, eu já fico meio... É como se fosse um filme dirigido por outra pessoa. É, exato, assim, tá ligado? Então ele meio que ficou meio bitolado naquele próprio traço sem querer, tá ligado? Sim. Mas apesar disso, eu gosto pra caralho. Acho que tem uma simplicidade muito louca, tá ligado? É. Eu gosto muito do Junji Ito, porque ultimamente eu tô... virando bastante de novo em Uzumaki por conta de um projeto que a gente tá fazendo. E mano, o que mais me impressiona do Junji Ito é que o traço dele é super leve, ele é super detalhista e tudo mais. E então você vai lendo a história e vai entrando nessa vibe, tipo, é uma vibe super bonita e bem contada. E, tipo, os personagens têm feições delicadas, são expressivos. E você vai acompanhando isso, e aí você vira a página e de repente é um desenho muito escroto, macabro, o que tá acontecendo? Aí você vira de novo, é tipo, ah, não. Puta, melhor. É que, tipo, aí de repente mais um pouco e fica muito estranho, e uns insetos comendo a sua cara e volta, assim. Os caras de mangá de terror japonês, eles têm um jeito muito peculiar de fazer o bagulho. O cara lá que fez... Esqueci o nome do brother agora que faz o Vampiro que Ri. É meio que a mesma coisa. Vê uns painéis que são bonitos pra caralho e de repente tem um moleque coberto de bosta, tá ligado? Inclusive o painel com o moleque coberto de bosta é bonito pra caralho, tá ligado? Sim, é bizarro, tá ligado? Eu não conseguiria fazer um moleque coberto de bosta tão bem quanto. Exato, cara, exatamente. É, então, e é pra mim esse contraste do peso do traço mesmo, pra mim é surreal como ele consegue encaixar isso com a com a intensidade da narrativa e do roteiro, tá? Muito bom. Juliana Monteiro pergunta por que o Mickey não usa camisa e o Pato Donald não usa calça. Porque eles são racistas, porque cara. Eles não têm dinheiro pra comprar o resto das roupas. A Cauã Silva, Bucaneiros, quais são suas teorias quando crianças de que o céu noturno era? A galera tá mó filosófica. Quais hoje, são né, suas cara? Teorias, quando crianças, do que era o céu noturno? Pronto. Cara, é porque eu tive sorte de ter um pai que... Ou azar, eu não sei, esse ponto. ainda não tenho uma avaliação psicológica muito boa da minha pessoa, mas assim, eu tive a sorte de ser um pai que tipo, não gostava dessas coisas de tipo, ah não, você vai entender, tá ligado? Foda-se, você é uma criança de 3 anos, eu vou te explicar agora como funciona o universo, sabe? Então, tipo... Eu acho que as primeiras vezes que eu comecei a brisar sobre isso, meu pai já me falou, não, porque não. É assim, foguetes, é, espaço, não tá ligado? Existe, eu e tipo, sua mãe compramos tudo. Exato, por exemplo, isso, Papai Noel nunca foi uma questão em casa, tá ligado? Tanto que, tipo, a minha irmã se fudeu na escola, quando ela era mais nova, porque ela começou a aloprar muito as amigas dela, que todas acreditam com, sei lá, 6, 7 anos de idade, que todas acreditavam com o Papai Noel. Ela, tipo, não, gente, vocês estão zoando, vocês estão brincando. Por favor. Aloprava, ela se fudeu por conta disso, foi chamada pra diretoria, sabe? Louco, tipo, cara. É. Louco. E assim, minha mãe ainda fazia o negócio. Ai, Coelho da ela Páscoa. Nem falou então... Jesus Cristo, né? Não, não. Mas... só Papai Noel já diretoria. E o meu pai, ele falava, tipo, ai, que besteira essas coisas. Não, não vem Papai Noel. Papai Noel tá no seu coração, no máximo, entendeu? Então, máximo. Essa é ótima, porque, tipo, é, não, é um símbolo do bem. É tipo Batman. Né? tipo, é um símbolo do bem, só. Lucas Sá. Caras, e se vocês acordassem amanhã e os animais fossem trocados por Pokémon? Eu ia achar do caralho. Ia ser o melhor dia do cara. Eu ia obviamente virar um treinador Pokémon. Eu acho que ambas as situações são engraçadas. Tanto se os animais fossem trocados por Pokémons, quanto se os animais de agora fossem Pokémons. Se um cachorro, ele é tipo, cachorro! né? Ia ser da hora pra caralho, cara. Eu acho muito engraçado esse autoconsciente. Eu acho, será como é que dá os nomes dos Pokémons naquele universo, assim? Será que eles se procuram? Eles ouvem, eles tentam entender o que o Pokémon tá falando. Ele falou Pikachu. Essas... Ele falou Pikachu. Qual é o nome dele? Pikachu, é nóis. O foda é que isso foi meio que inventado no desenho, né? Porque no... Tipo, eles não falam primeiro no Game Boy, velho. O que eles fazem tipo, fazia pônio, era só... Não é. É um barulho muito escroto mesmo. Não, eles apareciam e tipo, é isso. Dá uma naquele lo-fi, naquele áudio lo-fi do Game Boy. Mas eu acho que se os animais fossem trocados por Pokémon, os extras tinham que ser trocados por Pokémart, sabe? Porque se não tiver Pokébolas nesse universo, eu não quero saber de... Eu não... Por favor, não ponha nada que cuspa fogo perto de mim se eu não puder guardar ele. Sim, cara. Aposto que a Greenpeace ia cair matando agora no dia seguinte, velho. Nossa, o peta, imagina. Alexandre Yamamoto, seguindo o hype de Chroma Squad, qual esquadrão de Super Sentais que vocês mais gostam? Cybercops. Se... Nossa, isso eu tava... Eu li essa pergunta antes da gente começar. E aí Cybercops tipo, era o mais da hora. Eu não consegui pensar em mais nada, assim. Eu tinha falado isso já no podcast Inspector do... Eu penso no porque tinha aquele cara com a roda no peito. Então, achou demais ele se jogando no chão. Tipo, aquilo é útil como, tá ligado? Ele chegava rápido nos picos. E por que soltava faísca, sabe? É um pneu, claramente. Um pneu encrustado com diamantes. Nossa, mas Cybercops era muito legal. Cybercops era louco. Era muito louco. Era muito louco. O lance deles terem. Eu preciso de tal coisa, eles apertam um negócio no chão e saem assim. Era muito uma maleta. Imagina acertar alguém na cabeça aquela porra. Cara. Carlos Pivoto, tem tempo que não mando perguntas. Tem mesmo. Cadê você, Pivoto? De onde está? Saudades. Estamos solitários aqui. Puta merda, hein? Portanto, só queria dizer que comprei uma omeleteira elétrica para produzir amor em meu lar em apenas 5 minutos. Mas isso não foi uma pergunta, cara. Faz tempo que você não manda pergunta. É mesmo, inclusive. Então, continua fazendo. Porra, da hora, velho. Da hora. Meu, acho da hora. Um pouco específico, mas da hora. Legal. Como funciona? Depois faz um review dessa omeleteira aí, o Pivoto, em vídeo lá no Convés, por favor. Tiago B. Santos, tem um dilema com duas opções para vocês escolherem. Dois pontos. Vai. Um gênio lança uma maldição sobre vossas carcaças, onde a vítima tem que escolher entre A. Viver bem, ter todas as contas pagas e ter um salário acima da média durante toda a sua vida, mas todos os dias, no período da noite, a vítima terá que assistir um stand-up comedy do mesmo humorista, que o gênio irá escolher, e com as mesmas piadas, sendo que a cada piada a vítima terá que ovacionar o humorista, tipo as fãs do Justin Bieber, e é claro, a casa vai estar sempre cheia. Ou B, continuar a vida normalmente, poder escolher o trabalho que quiser, escutar o que quiser e etc. Só que a vítima terá que usar para todo sempre, inclusive no velório, roupas feitas pelo Romero Brito e andar somente fazendo silly walk. Se caso a vítima tentar de qualquer maneira escapar da maldição, ele sofrerá o pior das duas situações. Caralho, velho. Cara, que situação impossível, velho. Cara, é toda noite assistir o stand-up, cara. Cara, é... Caralho. É engraçado que o Romero Brito ali tá nunca foi fora de questão. Exatamente. Eu acho que agora a gente tá negociando a primeira opção, tá ligado? A gente não tá mais... Cara, mas aqui, tipo, aquele lance... Cara, então é muito bom, caralho, que cara... situação difícil. Todo dia o stand-up... É, é tipo... foda que a opção do stand-up vem com todas as contas pagas e uma vida boa. É, exato. E a outra vem com o Romero Brito, tipo, mano... É que é foda, tipo, por exemplo, assim, a gente já tá chegando numa idade na qual a gente não faz mais amizades novas, tá ligado? Agora, se passar a sua vida andando estranho com a roupa do Romero Brito, cara, todo mundo vai te odiar, cara. Você, você vai perder tudo que você conquistou. Eu não vou nem conseguir comprar cigarro mais, tá ligado? Tipo, então, sei lá, stand up, mano. É nóis. Tem lá. É, o que tem que fazer, tá bom. Enzo Matsukeli. Salve, buças. Gente, por favor, se vocês não param com isso. Parece é, tipo, que na Red Bull me chamam de Pedro Falsão agora. todo correio que eu recebo, todos os pacotes de game lá que eu recebo é só Falsão, toda vez. Falsão. Não tem um assessor de imprensa que acerta meu nome. Não, como cara. Não? Juro é, pra você, tipo, velho. É como se fosse um nome estranho. É, tipo, mas é um pássaro conhecido, não tá ligado? Sabe o que é? É o costume das pessoas quando escreve C-A, é, tipo, e tio, sempre é C-Cedilha, entendeu? Porque é a maioria do final das frases. Mas seria S por causa do L. Não, essa questão não vem. Tá bom. Tenho 17 anos e estou com vontade de tatuar. Oh, tenho 17 anos e estou com vontade qual de nome tatuar dele? Uma das capas do Enzo Matsukeli. Ah, é, Enzo. Vou começar de novo. Tenho 17 anos e estou com vontade de tatuar uma das capas do MBD. Eu pesquisei antes. My Beautiful Dark Twisted Fantasy by Tim Burton. Uma das capas do disco do Kanye West. Opinem sobre. Eu acho que se não for na testa e não for da bailarina, tá aprovado. Aliás, acho que eu vou tatuar. Eu vou tatuar a da cabeça dele e a do ursinho. Tatuar dele dropado no sofá com a stripper demônia na barriga. Sim. É verdade, tem essa também. Boa. Uma coisa sobre tatuagem, eu tava lendo esses dias, uns caras. É que assim, todo mundo, cada um tem a sua própria opinião sobre as suas próprias tatuagens. É você que vai passar sofrendo lá na mesa e vai ficar com aquela marca pro resto da sua vida. Mas é. Tem uma galera que. Não, me preparei anos e anos e pra fazer tal coisa, porque eu acho que pediram dica de tatuagem no convés, né, pra você. E assim, é, não é porque eu tenho alguma, pelo menos, tatuagem horrível, mas tipo. Não, se você entrar nessa noia de meu Deus, é algo que não vai sair da minha pele, blá blá blá, você tá fudido, porque você nunca vai fazer nenhuma. Você não vai fazer nenhuma tatuagem. Nunca fiz. Então, tipo, tem que ir muito. Tatuagem é um negócio vida louca. Você tem que entender que não é um negócio bonitinho. É. Entendeu? Você não vai ser, meu Deus, que belo pedaço de arte na sua pele. Não, esquece, cara. Tatuagem tipo, é um bug jump clandestino. É, mano, é um negócio. Você não sabe se você vai se dar bem. É, tipo, um negócio que, cara, é negócio de vida. Existe uma razão pela qual as primeiras pessoas que fizeram tatuagens, era tipo pessoas outcasts da sociedade. Índios. E marinheiros, tá ligado? E ninjas. Eram em aldeias. Porque, tipo, eram as pessoas que, tipo, eles já eram relegados pela sociedade, sabe? Tipo, ladrões, cadeieiros, mafiosos. Índios. Índios. É isso, eles já eram relegados pela sociedade, então foda-se. Então entende que, assim... Claro que hoje nós vivemos numa sociedade super... Ah, beleza, tatuagem é legal. Pra frente é que se alterna, amigo. É, exato. Mas estende que nunca vai ser um negócio que é tipo... Meu Deus, você vai ser super respeitado por isso. Você é uma pessoa melhor do que as outras porque você tem tatuagem. Sua tatuagem é muito especial. Não é, entendeu? É só um borrão na sua pele. Tem que ser legal pra você. É isso. É só essa é a única regra. Se você achar do cara essa tatuagem, então foda-se, tá ligado? Mas por mais de, sei lá, uma semana, por favor. Eu acho que um mês... mês é um negócio saudável pra você falar, tipo, eu ainda quero essa tatuagem. Não pega e tatua no peito e damage na testa. Mas damage. Outra coisa que eu fiquei pensando um pouco é como... A mina falou, no dia que a gente tava discutindo, ela falou, eu não imagino o Coringa chegando no tatuador e falando, tatua o meu sorriso aí. Vai ser mó da hora. Esse comentário foi melhor, cara. Esse comentário foi melhor. Mas é isso, velho. É meio que... Aliás, o Coringa é um bom exemplo pra esses negócios. Sim, exatamente. Ele é um bom exemplo pra isso. Você vai virar tatuagem, uma paródia, cara, de si mesmo. Isso, se exato. Se você fizer essa tatuagem. Perfeito. Não, é só um bagulho da hora. E esse disco realmente vale a pena. Sim. Tatua a cara do Kanye West, tá ligado? É. No pescoço. Mas, pô, da hora. É uma tatuagem... Não, tem umas artes bem loucas. É original, é legal. As tatuagens go. Não, tem umas artes bem loucas nesse disco, cara. Anísio Lemes de Moraes. Olá, grandes lordes bucaneiros dos mares reais. O que vocês acham de... Ele rimou de propósito? Eu acho que sim. O que vocês acham de inteligências artificiais? Nossa, mano! Caralho! É tipo a pergunta do Dr. Seuss. Então... Anísio Lemos de Moraes. Olá, grandes lordes bucaneiros dos mares reais. O que vocês acham de inteligências artificiais? E ovos verdes e presunto. É... Será que eles vão mesmo chegar ao mesmo... Será que eles vão chegar ao mesmo patamar de consciência que a gente? O que nos define... É que faltou uma palavra. O que nos define enquanto humanos e vai nos diferenciar dessas super máquinas? Uau. Caralho. É... Aí você armou uma treta, tá ligado? Isso é complicado, sei lá. Eu acho que vai. Eu acho que... Eu acho que vai. Ó, eu acho que vai porque, assim, tem a teoria... As maiores teorias, primeiras teorias que surgiram sobre inteligência artificial foram muito antes até dos primeiros computadores, dos primeiros robôs existirem. É que eu não lembro exatamente o nome dessa teoria, eu acho que algum chinês na sala, uma brisa assim. Eu juro pra você que esse é o nome, cara. Alguma coisa da quarto chinês, enfim, é uma coisa assim, que é basicamente o seguinte: imagina que você tranca uma pessoa dentro de uma sala, você não sabe. Quieto. Você não sabe quem que é. Não sabe de qual país ele veio. Tá. Você não, não, assim, uma pessoa qualquer. Imagina não, uma pessoa qualquer trancada dentro de uma casa. Tá. E aí você passa pra ela instruções em chinês e tudo que ela tem lá dentro, ela não sabe falar chinês, e tudo que ela tem lá dentro são livros de chinês e tudo mais. Ela pode pegar aqueles livros, estudar, ler aqui, não estudar, mas tipo copiar aqueles símbolos e te responder mais ou menos numa forma meio... Tipo, parecida. Tipo, rudimentar. Digamos assim, que simula realmente uma conversa em chinês, entendeu? Uhum. Certo. Então, contanto que exista... A ideia é porque... Qual que é a brisa? Que as pessoas do lado de fora da sala nunca vão saber se aquela é uma pessoa que se é chinesa ou não, entendeu? Então, é a mesma brisa do robô. Tipo, você nunca vai realmente precisar saber se é uma inteligência artificial que tá pensando e tudo mais. Contanto que ela responda pra você de uma forma que você acredite que ela seja inteligente ou, digamos assim, de uma forma que seja realmente mais interativa e tudo mais, então não. Então tanto faz, entendeu? Essa pergunta. Tipo, é possível existir. Existe sempre um modo de enganar um ser humano, sabe? Uma interface. Sempre tem um chinês dentro de uma sala. Meio que isso, entendeu? Sempre pode ter um cara que não é chinês se passando por chinês dentro de uma sala. Entendeu? Certo. E eu acho que sim. Eu acho que realmente pode. O que nos o que agora o que o problema define é... enquanto humanos e vai nos diferenciar? Não sei. Sexo. Não. Talvez. Ricardo Brito da Silva. What's up, Everybookers? Sobre calçados, qual é o tipo de... Foi o Ricardo que falou do... Do quê? Do negócio do Soldado Invernal. Que, tipo, a foi física... foi ele que falou a sobre física essa física, dentro, né, do filme tinha que ser consistente... Pode crer. Com o universo do filme. Pode crer, pode e, mais crer. Uma vez, ela tem. Então... Sobre calçados, qual é o tipo de vestimenta para os pés que os bucas preferem? Pode ser por ser bonito ou confortável, e não vale dizer só tênis. Tem que dizer que tipo, que modelo e tudo mais. Tênis. Pantufas da... Cara, eu acho que nenhum calçado jamais superará as Havaianas, cara. Ah. E as de pedreiro ainda, entendeu? Não, de pedreiro, favor. As brancas branca e azul clara. Com a bandeirinha do Brasil. Com a bandeirinha do Brasil. As de pedrinha, de pedrinho não, de pedreiro. De pedrinho. Não tinha antigamente, não tinha essas. Nike Air Force One. Branco. É verdade, você tem alguns, não tem? Ou tem um só? Eu tenho um só, que eu uso. Tipo, direto, é a minha pantufa, é o meu pijama, eu durmo com ele. Eu tô ligado. Eu também tenho esse. É que ele vai mudando com o tempo, assim, mas one comfy shoe, sabe? Assim, tipo, apenas um. The one shoe to rule them all. Todos os outros são, tipo, esse tênis é perfeito. Cara, durante mais de 5 anos, o meu tênis de preferência do minha. Da, do, do, do rolê? Do meu inventário de itens e tudo mais, era aquele Adidas classicão branco. Superstar. É. É. Não, muito mais do que 5 anos, cara. É, bem mais do que 5 anos. Tipo, muito mais, 15. Acho que uns 10 anos quase, vai. Não. Quase 10 anos. É. 20 anos. Eu só comprava 96. Esse tênis, tá ligado? É. Tipo, usava, daí ele morria, daí eu comprava outro igual. Mas, cara, é muito engraçado, que lembra que eu e o Daniel, a gente sempre falava sobre fazer, sabe, a gente, tipo, foda-se comprar um armário, tipo... Igualzinho. Um com uma roupa só, sabe? Uhum. Tipo, e sempre usar a mesma roupa. Até que eu descobri que um amigo meu fez isso, tá ligado? Tipo, meio que sem querer, mas ele fez isso. O Oyster lá, meu amigo norueguês, que ele comprou tudo preto, cara. E o sapato dele é preto, são vans pretos, a calça dele todas são iguais. É verdade, tudo igual, cara. É praticamente igual, a única. Véio. É bizarro, mano. Cara, mas é o melhor jeito de viver, cara. É, pra ele era muito fácil. Ele abria a blusa e pegava qualquer uma, entendeu? É, não tem como dar errado. Pronto. Juno Cecílio, acabei de ouvir o cast passado e tô rindo até agora. Thank you. Mas mais RPG nesse navio. You're welcome. Só tentem escolher é só o começo, chars, cara. Que falem em brasileiro. Que? Acho que eles estão reclamando do meu castelhano porco. Tipo, por favor, gente, como vocês são xenófobos. Marco Antônio Veloni Figueiredo Makoto Jr. Olá, seus maravilhosos... Pessoas legais, sei lá, ele escreveu alguma coisa difícil. Como estão? Estamos bem. Bem. 10. Vocês entraram numa sala e nessa sala tem um posto de conhecimento. Tem um chinês. Tem um chinês e um posto de conhecimento. Esse posto te dá o direito de aprender uma coisa, masterizar ela por completo. Eu duvido que essa seja uma palavra na língua portuguesa. Infelizmente, para isso, você tem de desaprender totalmente uma outra coisa. O que vocês aprendem e o que vocês desaprendem. Eu ia aprender Kung Fu. Não importa o que for. É, tipo, foda-se. Kung Fu. Eu aprendo a programar e desaprendo. Meu, se eu ia falar programar, eu tava pensando em programar. Sim, também. É a coisa mais útil do mundo. É, exato. E Kung Fu. É meio que por isso, tipo, assim. Depois de Kung Fu, mas como o Danibus já vai lutar Kung Fu pra defender a gente, eu aprenderia a programar. Eu desaprenderia, sei lá, qualquer bosta, velho. É meio fácil essa pergunta. Eu posso escolher uma coisa muito boa pra aprender, cara, e uma muito inútil pra desaprender. Eu desaprenderia álgebra, cara. Será? Por completo, sim. É, tipo, eu acho que nunca isso mais seria contraprodutivo. Álgebra, né? Eu acho que isso influiria álgebra na minha 3. Habilidade Fudeu, de programar. Tá álgebra 3, mas não influiria na minha habilidade de Kung Fu. É, então pronto. Exato. Desaprenderia, sei lá, como fazer omelete. Um sacrifício. Pesado, hein, meu? Pesado. Tudo exige sacrifício. É, tem que ser equivalente. Rafael Dias, Senhores da Sabedoria, 2. Esses dias eu reassisti o primeiro filme de Austin Powers que eu achava hilário, mas dessa vez, para minha surpresa, eu pouco ri. E lhes pergunto, ficamos velhos demais para os filmes antigos? A graça mudou? Era ruim e a gente não sabia? E por fim, será que devemos deixar os velhos filmes de comédia no passado? Não, cara, eu li essa pergunta, ele falou do Top Gun também, né? Depois ele tinha falado, é que eu botei só até as perguntas, sim, depois ele divaga um pouco sobre Top Gun. Mas esse exemplo é fantástico, porque esse filme continua definitivamente engraçado. É, cara, eu acho até que o depende Gang, né? Da comédia, tá ligado? A gente não ficou velho demais, é o filme que não era tão bom mesmo. Mas assim, o Austin Powers, o Mike Myers, em geral, ele é um cara que era do Saturday Night Live e tudo mais, então ele tem esses lances, essas piadas... que não são tão engraçadas assim, mas eles repetem essa piada 1 milhão de vezes até, tipo, você realmente... primeira vez é legal. É, então, e eu acho que o que acontece é que você cansou mesmo do Austin Powers, porque, tipo, não é mais uma surpresa, né? Tipo, não é beleza. Não é mais uma surpresa, Sabe, não é mais... E ele é muito mais uma sátira ao gênero do isso. Que piada. Sim. No fim, as piadas são, olha, um pinto. Exato. Fazendo muito xixi. Homem gordo. Exato, então, exatamente. Tipo, a primeira vez que exatamente. Você assiste, fala, olha, é assim que ele virou aquela coisa do 007. E assim, hoje a gente, querendo ou não, e eu acho isso fantástico, acho que isso é uma coisa boa, a gente mudou um pouco, que antes, mano, era... Isso eu acho que o humor sempre vai mudar, porque o humor ele tem que ser baseado no zeitgeist da corrente, né? Tipo, nas graças, aquilo que realmente faz sentido e engraçado. Que é engraçado agora. É, exatamente. Tipo, tem algumas piadas lá que hoje, no Austin Powers, principalmente, em alguns outros filmes também, que é só... É só ofensivo, tá ligado? É, basicamente. Tipo, não tem tanta graça. É só tipo, beleza, você quis zoar esse cara porque ele é gordo ou porque ele tem uma pinta. Exato. É tipo uma coisa meio besta, assim. Então não tem mais tanta graça por conta disso, assim. Então acho que é a mesma mistura de tudo isso. Então é o filme que é ruim. Paulo Vitor. Hello, Bucas. Como vão vocês? Olá. Bem. Vocês já viram aquela série Vikings do History e o que acharam? Cara. Eu achei bem legal. Eu nunca vi também, mas o Daniel gostou. Eu achei bem da hora, cara. Tipo, a pesquisa que eles fizeram pra poder montar o bagulho, assim, foi bem boa. Dá pra você ver exatamente como é que funcionava a sociedade dos caras, o cacete, assim, tipo, é bem legal, cara. Louco. Não, eu gostei bastante. Quando sai o próximo episódio do Grampi da Treta? Em breve. Em breves. Quando a gente tiver a fim de discordar um do outro. É. Esse episódio do Tretas e Trutas foi gravado de uma vez só? Sim. Sim, como, cara, vocês conseguem jogar RPG de forma tão fluida? Porque assim, a gente não joga talento há muito tempo. Porque a gente é do freestyle. Que a gente fica fazendo... A gente cola na Santa Cruz aqui em São Paulo. E fica jogando RPG. E aí fica jogando RPG enquanto os caras ficam mandando rimas. Exatamente. Freestyle de RPG. É. Leandro Boscariol, o que aconteceu com as tirinhas? Não sei nem porque eu deixei essa pergunta. Na edição. É, cara, porque a gente vai voltar a fazer. Essa é a melhor explicação. Que tô, elas estão a caminho. Elas estão a caminho. Jonas... Não, mas a gente já falou sobre isso algumas vezes. Sim. Assim, tipo, a gente só encheu o saco do formato e aí a gente tava vendo que estavam usando um pouco as nossas tiras de um jeito que a gente não tava curtindo muito. É. E as piadas. Tipo, isso foi antes. Assim, teve antes um site parar. Nazista que publicou. Exato. Tudo usando, não, mentira. É, tipo. Não, é que tinha muita. Teve uma época que a gente tava fazendo bastante tira meio que política, sobre assuntos atuais, blá blá blá. Ah. Muita gente usava, compartilhava, tipo, como o total oposto do que a gente queria tentar zoar no, né, no que sabe, no, na tira ou alguma coisa assim. Isso aconteceu algumas vezes e eu fiquei meio puto, assim. Não que você tenha controle sobre isso. Você nunca terá, sim, de fato, controle sobre isso. Mas é bem frustrante. É um pouco frustrante. E, assim, a gente começou a ficar um pouco só de saco cheio daquele formato, daquelas piadas e tudo. Então, a gente resolveu mudar e fazer algumas outras coisas. É tipo, alguém assistiu a lista de Schindler e falou, tipo, olha aqui, esses ladrões estão defendendo judeus. Esses ricos porcalhão. Exato, é isso que eu tô falando. Eles, era tipo, meio isso, entendeu? Filho da puta. Tipo, as pessoas que compartilhavam, algumas pessoas que compartilhavam algumas nossas tiras, eles simplesmente não entendiam absolutamente nada do que a gente tava criticando ali. Exatamente, cara. É, então isso enche o saco com o tempo. Mas vai voltar. A gente tá pensando, sim, em como, de que forma, legal, mas vai voltar. Mas há de voltar. Jonas S. Marques, como faço para entrar na turminha de vocês? Jonas. Quais os rituais secretos? Quantas garotas e quantos malotes eu tenho que conseguir? Vários. Okay, vários, cara. Mas é o seguinte, primeiro você tem que. Você tem que trazer a cabeça de alguém. Tá. Daí a gente conversa. Especial pra você. É, alguém especial pra você. Você traz essa cabeça pra gente, dentro de um saco. E daí a gente pode começar a trocar uma ideia sobre a possibilidade de você talvez entrar na turminha. Daí, caso se você for legal bastante, a gente fala, beleza, você é um cara que da hora, entra na turminha. Daí você tem que passar pelo processo. Ou processo. Com letra maiúscula. Ou processo. Processo. É tipo, sim, aquele do Kafka. Exato, exato. É. Entendi. É. E daí, basicamente, o processo é o seguinte. Você... Tá lá, a gente te traz pra dentro de uma sala. Eu queria só falar que o Raoni passou por tudo isso. É, o Raoni passou por tudo isso. É. Eu não posso comentar. Não, né? Exato. Ele assinou um contrato. Exato. A gente te traz pra dentro de uma sala com 30 pessoas, muito grandes. E você tem que ficar ali Mas no meio. Mas elas são muito grandes. Muito grandes. Aí você tem que ficar ali no meio tomando chutes e socos durante 5 minutos. É. E sem encostar o joelho no chão. Isso. Se você encostar o joelho no chão, você tá fora. Exato. E foda-se a pessoa que você matou. É, e a sala só tem meio metro de altura. Exatamente. Isso. Então você tem que, aguentar uma porradeira aí. Exatamente. Daí se você aguentar a porradeira aí, a gente vai lá, bebe, usa drogas e festeja porque você entrou no grupo, daí a gente fala o ritual. O ritual basicamente... É importante o ritual. É, o ritual é importantíssimo, cara. Uhum. Basicamente, o ritual é o seguinte. Você tem que... Eu esqueci o ritual. Você esqueceu do manual? Você traz os malotes e as garotas. Aí a gente vê daí, a partir daí. A gente troca uma ideia. Thiago Della Coleta. E coleta, esse cara faz a coleta. Ela faz a coleta dos malotes e garotas. Aí, ó. Arroy Bucas, no último navio vocês falaram sobre as suas lineups preferidas para apresentações ao vivo. Certo. Percebi que o Eminem nunca entra nos papos de rap. Algum motivo especial? Ele é branco. não curtem ele? Não, eu curto. Outra. Ah, não. Não, pera. É? Não, então, a gente curte pra caralho. É que eu vivo esquecendo o Eminem, mas eu curto ele, cara. Não, e assim, eu não sei se agora o show dele ia ser tão legal, assim. Talvez meio na época Slim Shady e tal. É, quando ele era mais engraçado da Aí talvez, assim, tipo... Assim, ele ainda tem umas músicas legais e tal, mas é que só... É, porque, tipo, sei lá, 10 anos atrás, se você visse o Eminem no palco, você provavelmente ia ver o Dr. Dre no palco. Então, exatamente. Legal, tá ligado? É. Mas assim, se tivesse, por exemplo, é que teve o show do Eminem aqui, é que eu não fui, que eu não tive saco. Também não fui. Mas se tivesse um show do Eminem, eu gostaria de ir, por exemplo. É. Não, o Eminem é legal, eu gosto dele. Gosto muito. Ele é um puta rapper, cara. É. Ele é bom pro caralho. Ele só não aparece, mas a gente não odeia. Exato. Outra, estive assistindo os demais. Vai, você consegue, né? Vai, mano. Outra, reticências. Estive assistindo os demais episódios do Demolidor. Certo. Dois pontos, na boa. Não é a melhor coisa que já gravaram pra séries de televisão, mas parou é uma puta aí. Série legal. Essa é a frase, gente. Então, é isso que a gente tava reclamando, na verdade, não era? Era, tipo, exatamente isso que a gente tava reclamando. É foda, porque é uma... Eu me dei o trabalho. As pessoas reclamaram tanto que eu falei, ai, velho, será que... Não, vou assistir mais uns episódios. Assistir até o oitavo, o nono, uma coisa assim. E aí, não engatou depois do quinto? Não, porque né? Esse foi tipo, o comentário geral. Foi... A culpa é sua assim, de você não ter a única... Gostado. O que eu dou o braço a torcer é aquele... O Vincent D'Onofrio lá, o que faz o Kingpin... Ele é realmente muito bom. Ele é um bom ator e tudo mais. Ele é um cara foda. E ele sabe fazer... Tipo, o personagem é realmente legal, assim. Ele faz umas... Dá pra ver que o cara tá sofrendo por dentro o tempo todo, assim. Tipo, é legal, assim. Isso eu achei... Foi realmente um bom personagem. Pode crer. Mas todo o resto ainda continua muito chato. Talvez não tenha aquele lawyer drama tão Good Wife que nem eu tava falando, mas eles tentam fazer um lance meio de investigação e tudo mais, que é muito tosco, tá ligado? Tipo, eles tentam, naquele escritório que eles fazem lá, um negócio meio The Wire, de tipo, ah, estamos fingindo que estamos brincando de investigadores aqui. Só que é ruim, é tosco, é chato, é chato, nada acontece. Sim. E eles chegam em conclusões óbvias, sabe? É tipo, muito ruim, cara. Eu acho que parte o greedy tem que ser greedy, entendeu? É. Tipo, você tem que ser... Ou você faz o bagulho pastelão, ou você faz o bagulho muito sério. E assim, muito sério, frio e sanguinário. É bizarro aquilo que a gente tava falando sobre eles serem péssimos em encontrar uma unidade pra esse tal do universo cinematográfico da Marvel. E logo no começo eles determinam que é em Hell's Kitchen, então toda aquela treta que aconteceu no primeiro Avengers deles destruírem quase metade da cidade aconteceu ali em Hell's Kitchen, então tem vários prédios que foram destruídos ali na região e tudo mais, e eles estão falando sobre meio que essa precariedade urbana, blá, blá, tem rola esses temas, só que o tempo todo eles esquecem que, tipo, porque eles ficam sempre impressionados com o cara, tá ligado? Sempre, tipo, meu Deus, olha esse cara, bateu em todo mundo. Sim, cara, você viu que semana passada uma cobra gigante saiu do céu, tá ligado? Tipo, eu não me preocuparia mais com nada depois que eu vi aquilo, tá ligado? O cara saiu batendo as pessoas é meio óbvio. É, tipo, ah, nossa, mas você... É, várias vezes perguntou, mas eu não entendo, mas você é cego e você, tipo... Cara, tem um cara vestido de robô mais. Batendo num deus nórdico. Num deus nórdico, como vocês comemoram o Natal depois que o Thor foi apresentado, sabe? Tipo, que tá passando, sabe? É isso só o problema, entendeu? É esse o problema, cara. Thiago Ribeiro achou o episódio da semana passada excelente. Ele perguntou fenomenal. Se haverá alguma história nas tirinhas da Max Rebo com... O Rico Suave e o Jimmy McMurro. A gente meio que pensou um pouco sobre isso, sim, né? Cara. Talvez. Isso é uma possibilidade. Vamos ver pro final do ano o que vai e sobrar. E ele perguntou como surgiu a ideia dos personagens, tema e aventura que fizeram. Isso é 100% do nosso grande mestre Raonica. A aventura foi o Raonico. É, mas os personagens foram de vocês. É, assim, gente, eu queria fazer um RPG por causa do RPG do Spencer no Harmontown, que é o maior gênio do RPG que o mundo já viu. E daí a gente inventou esse bagulho e a gente tava... Um dia eu fui discutir sobre que gênero a gente fazia pra saber se ia ser um bagulho medieval, se ia ser um se bagulho era um Shadowrun, se era D&D. E um dos últimos foi, tipo, colocar um negócio no ar, mas já tinha uns 700 temas incríveis. E daí o Falcão tava tipo, uou, ia ser demais. Fazer um negócio meio Seven, meio... É, tipo, de detetives. Daí o Danibas achou incrível também e daí ficou. E daí a gente fez... Picos com detetives. E agora o Raoni tá tão intenso no Chroma Squad que ele quer deixar de lado esse RPG. Nossa, eu tava falando com eu tava falando com o Danibas ontem que, tipo, não, eu quero acabar logo esse pra gente fazer um que seja de Tokusatsu, sabe? Vai ser muito mais da hora. Então, porque vai ser muito mais da zoeira, mas ok. Tudo no seu tempo. É, tudo no seu tempo. Última pergunta, do Thiago Ribeiro. Ainda tem outra. Em um dia chuvoso, qual o melhor passatempo? O bu de chocolate. Boa. Comida. Comida. Comida é sempre o melhor. Comida e Netflix. E agasalhos. O com recheio. E mantinhas. Obrigado por trazerem mais alegria, diversão, reflexão e amor na minha vida na forma de Max Rebo. Sim. De nada. Essa é a intenção. Foda-se o Del Rey babaca. Foda-se o Del Rey, caralho. Cara. Pau no cu. Del Rey é um grande herói. Senhor escroto, Del Rey. puta de um otário. E última pergunta, Eduardo Mayring. Não foi a última? Agora é a última. Que era a última, então, é a última de verdade. Agora é a última, né? Última. Tá, tá. Eduardo Mayring. Mayring. Lucas, Scott Pilgrim é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Sim. Cara, é legal, pra caralho. É, assim, infelizmente, é desculpa aí, velho. É a melhor coisa que já aconteceu no... Tá. O que mais eu poderia gostar de ler baseado no meu gosto por esta Bíblia escrita por Brian Lee O'Malley, fora as outras obras dele, né? Que eu já li. A gente falou sobre isso, que é engraçado que não é uma coisa que foi tão explorada, assim. Tipo, não copiaram... É engraçado isso, mas eu... Acho que não copiaram o Scott Pilgrim ainda o suficiente de forma boa. É. Assim, não que ele não seja copiado, ele é vastamente copiado por um monte de indie... Ah, um monte de quadrinista independente, tipo, tanto de traço quanto meio que dessa... A única é nomes. É, traga nomes pra minha mesa agora. Eu quero saber, porque essa é uma questão realmente boa, de tipo, como não copiaram tanto assim esse cara? Então, mas é meio que isso, assim, o que eu já vi é, copiaram elementos meio do Scott Pilgrim em geral, ou tipo, eu conheço pessoas que desenham de uma forma meio parecida também e tal... Porém, não copiaram o suficiente, eu acho. Entendeu? Tipo, não copiaram a estrutura do negócio, a ideia, as ideias por trás, eu acho que são muito boas essas tipo de... Tipo quais? Ah, de ele misturar muito essa coisa da realidade dele de adolescente com, tipo, super... Tipo, a dramatização da realidade, sabe? Assim, de... Ah, beleza, minha mina agora, ela tem 7 ex-namorados e, tipo... Aí a brisa é que, pessoalmente, eu preciso derrotar eles. Ele, assim, é meio, sabe? Que o Doug Funny, se o Doug Funny vivesse as coisas que ele imagina, né? Meio que isso, Ele é tipo, ele vive no fantástico mundo de Bob. Isso, é, Doug isso, Funny, isso. Se Doug fosse legal, tá ligado? Se o Doug não fosse pra crianças que não podem ser expostas à violência, nem sexo. Nem drogas. E esse tipo de... E esse tipo... E tem um pouco dessa estrutura, um pouco de videogame que eu gosto, que é de chefão, sabe? Assim, de... passe por chefões, passe por esses portões, assim. É bizarro, sabe? Que tenha sido a primeira vez que alguém fez isso. Desse jeito, né? Exato. É exatamente isso que eu fico pensando. Muito bom. Eu fico surpreso. Então, como você pediu dicas, eu não, sinceramente, eu não consigo pensar em nada... Pega e leia de novo. Próximo de Scott Pilgrim desse naipe, Leia de novo. E é isso. É isso? E é isso, acabaram as perguntas. Aê, caralho! E agora a gente vai chegar nesta próxima parte. Todo mundo, várias perguntas aí a gente teve ao longo dessa semana, e mesmo agora nos comentários a gente teve perguntas sobre o nosso RPG Tretas e Trutas. Tretas e Trutas. T.I.T. Vulgo T.I.T. Vulgo. É desenvolvido pelo nosso mestre Raoni. É, que pra quem não sabe, T.I.T. é um sistema. É um sistema, tem, é verdade. Tem esse detalhe também. A gente não tá falando isso de zoeira, tá ligado? É uma coisa chama que... Chama Tretas e Trutas porque é o nome do sistema de RPG. Sim, que cara. Eu inventei só pra esse rolê. Exatamente, porque os livros de D&D eram muito longos complexo, pra eu muito ler longos, antes não... da gente gravar. Não, exato, era mais fácil fazer do zero. Eu jogo pra trutas terem tretas da maneira mais fácil e rápida possível. Exatamente. Exatamente. E isso tem o lance que falaram, né, da gente fazer tudo meio fluido e tudo mais, é porque a gente não treinou, a gente não tinha feito nada, nem parecido antes, mas a gente já tinha bem esquematizado como funcionam as coisas, e o Raonito parecia que tinha treinado quase, tinha se preparado. Na frente do espelho, falando, então, e a gente teve uma workshop do Spencer também. A gente ouviu bastante, ficou estudando. A gente ouviu RPGs que a gente falou, isso é incrível, que a gente falou, isso é uma bosta. Não é nem um pouco incrível. Isso é uma bosta. Mas enfim, tem RPGs e RPGs por aí, e o nosso é mó legal. Isso aí, eventualmente, se vocês quiserem aprender a jogar T&T, a gente vai fazer um livro de regras. Exato. Com uns monstrinhos, sim, umas ideias. Vamos fazer vários em breve livros. E vai ser da hora, vocês vão ver. Sim. Loucura, velho. Loucura. Total. Mas antes da gente entrar no nosso RPG loucão, vamos já fazer as despedidas aqui pra terminar aquele gostinho gostoso do RPG. Adeus, tchau. Não, é outra coisa. É outra coisa. A gente antes precisa saber o que estamos escutando, Raoni com Marx. Estamos ouvindo Brand New Car do Action Bronson, que é o melhor disco. Ele é o melhor disco. Ele é muito disco. Fanfarrão, o Action Bronson. É bem da zoeira, como Bronson os senhores estão ouvindo. Mas o último disco dele, o Mr. Wonderful, é muito da hora, mais ou menos até a metade. E daí as outras músicas são tipo, legais, mas as primeiras são incríveis. Pode crer. Então ouçam. Action Bronson, Action foda, um barbudo careca, Bronson. Gordinho, muito firmeza dos rap. Inclusive a capa do disco é sensacional. É animal, cara. É ele, assim, tipo, fazendo um espacate de Kung Fu, tá ligado? Só que num desenho muito, muito BoJack porqueiro, assim. Sei, que da hora. É muito louco. E nós também estamos, como vocês podem ver, vamos agora com o RPG, a gente vai dar uma mudada meio que no formato das coisas. Sim, a vai gente... ser apresentado por outras pessoas. Exatamente, e a gente mudou aparece, tudo. Tipo, agora, a partir de agora, em japonês. Em japonês. Japonês. O que vocês estamos estão ouvindo... novos mercados. Exatamente, estamos explorando novos mercados. Talvez você esteja ouvindo em português, mas isso é apenas uma ilusão. Nós estamos, nesse momento, falando em japonês. É porque vocês aprenderam japonês. Exatamente, japonês, parabéns. Exatamente. Aqui está o seu diploma. E nós também vamos dar uma mudada, porque a gente está repensando aqui nos negócios de música e tudo mais. Então aproveitem essa música da Action Bronson enquanto vocês podem. A gente quer lançar a nossa carreira musical. Exato, essa é a questão. De rappers. Vai ser de só rappers. Músicas nossas no futuro. Apenas. Sobre isso. Relacionamento e aniversário. Exato. Entre o Drupal e mais quente do e chuchu ano. Queimado. Sim. E aí eu acho que é... Bem específico. Bem específico. E aí eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso que estamos ficando aqui. Então se você quer mais Max Ribbon na sua vida, sim... Uhum. Sim, yes. Você quer. Eu sei que você quer, cara. Não, não se engane. Nós temos mais Max Ribble pra você. Nós temos mais Max Ribble. Vá direto agora no http://maxribble.com, o grande site da Max Ribble, que não é tão grande assim, mas um dia, quem sabe, pode ser. Quem sabe? E você pode ver as nossas tiras antigas, que algum dia elas também vão voltar, quem sabe. E nós também pode ver todos os podcasts que nós publicamos aqui, com detalhes, textinhos e links para as coisas que a gente fala. Você também pode ver as nossas Mix Rebels, que também tem tudo lá no site, que são as nossas playlists temáticas muito loucas, que em muito breve loucas. Nós teremos uma, mais uma, né, Daniel? Mais uma. Tecnicamente semana que vem. Sobre aniversários e chuchu queimado. Exatamente, tecnicamente era para ser essa semana, mas pelo visto a gente esqueceu. Mas não. Que era para ser hoje, inclusive, que a gente tá gravando. É verdade. Mas ainda dá tempo. Gente, tchau. A gente já vai fazer o Mix Rebel, já volta. E também você pode, se você quer participar do podcast, mandar perguntas, mandar comentários, sugestões para o RPG, mande lá no Converse da Max Ribble, é o nosso grupo no Facebook. É o melhor lugar no mundo. É o melhor lugar. Não estão lá ainda. É muito legal, tem várias pessoas legais. Pergunte discutindo coisas está. Bacanas. É difícil de entrar, mas talvez a gente deixe. Exato, cara. É só entrar, procurar lá Converse da Max Ribble, pedir autorização que a gente já te dá loucamente e é isso aí. Nem dá tempo, sempre que aparece pra mim, quando eu vou autorizar, alguém já autorizou. É sempre muito assim. E também você pode seguir a gente no Twitter, @MaxRibble_, o underline é importante, porque senão você vai parar no Twitter de alguém muito besta. O underline é importante, porque senão a gente não diria underline, né? Por exatamente, favor. Né, cara? Você acha que a gente fala coisa sem... Você acha que a gente tá zoando da sua cara? Lógico que não. Nunca tá zoando da sua casa, nunca. Da sua cara. Nunca. E da sua casa. Nunca. Então nós estamos aqui dizendo tchau e vamos para o RPG e é isso. Fuck it! Shout out to my cousins, all of them. Você está ouvindo Tretas e Trutas. No último episódio de Tretas e Trutas, os detetives Jimmy McMurro e Rico Suave entraram numa espiral decadente de cães mortos, mulher desaparecida e um cadáver numa série de crimes fedidos. Ao fim do dia, porém, eles descobrem que dentro de um cachorro larvento havia uma mão humana. Eles descobrirão onde está a mulher. Eles descobrirão por que mataram o cara dos frangos. Eles descobrirão que porra está rolando com esse monte de cachorros. Descubra! Talvez hoje, talvez, eu não sei, num futuro próximo ou distante, em Tretas. Muito breve. E Trutas. Oh, muito bem, senhor. Ah, eu senhor McMurro. Eu ia começar. Verdade. Me adianta. O Rico está dentro de mim, cara. Atropelando o mestre. Vai. Vocês estão de volta à delegacia, onde num frenesi enlouquecido vocês descobrem que o cachorro que vocês descobriram na casa do bairro sinistro e abandonado continha uma mão humana dentro dele. E tá um alvoroço do caralho, a galera tá correndo pela porta. Tá um alvoroço total. Todos estão em grande polvorosa. Como uma cena nova, eu gostaria de começar ela de uma maneira impactante. Tá. Tá, então... Eu chego na delegacia... Ah, que merda, senhor! Abrindo a porta, assim, chutando a porta, falando... Muito merda, muito malo tudo. Está muito malo, senhor McMurro. Não, não sei, não sei, não sei o que hacemos. Não sei, não sei. Não lo sei. Não lo sei. O que... Toda essa confusão... Em... La delegacia... Senhor McMurro, não lo sei. É muito malo. Tudo é muito malo. Aí eu vou para o canto da minha mesa e começo a chorar silenciosamente. Eu olho pra Rico, tudo que eu faço, eu tiro um cigarro do maço, pego meu cantinho e deixo do lado dele. E vou perguntar pro primeiro policial que tá surtando: meu, e essa mão? Onde tá o cachorro? O cachorro está no laboratório do senhor Raul. Raul? Tá, beleza. Então... Senhor maldito Raul, Raul, por que não te ligaste para falar do cachorro? Rico, ou você fica reclamando, ou você vai descer comigo até o laboratório e falar com o Raul. Eu tô indo para lá. Ok, senhor, vamos ao laboratório. Tá, muito então, bueno. Beleza, a gente desce até o laboratório do senhor Raul. E como é que tá o rolê lá? Tá alvoroço ou só tá o Raul ali? O Raul está numa mesa de autópsia com o cadáver de um cachorro aberto igual um sapo. Tem outras pessoas em volta, só o Raul isolado o lá. O senhor Vargas e o detetive Del Rey. Ah, maledetto, olha para aqui, mira Del Rey, toda a sua pompa, ele olha para nós outros... Ele olha para nós outros como nós outros somos lixo, senhor McMurro. Peraí, vamos resolver isso uma coisa de cada vez. Tá, a gente entra dentro do bagulho. Eu viro pro Raul. Raul, que porra é essa? Tem uma mão dentro do bicho? É, tem uma mão aqui dentro, como você pode ver. O Raul tira um saco de evidência com uma enorme mão humana decepada. Eu posso ficar prestando atenção no Del Rey fazendo caras feias pra ele enquanto a gente tenta resolver isso? Pode, ele tá tirando uma selfie. Ele tá tirando uma selfie? É. Olha que escroto. Dá um fotobomb nele ali. Senhor McMurro, apenas... Mira. Aí eu vou pra trás do... da selfie ali e mostra as minhas bolas. Cara, na selfie dele. Jogador e apenas de sagacidade guarda. Pra ver se ele consegue. Precisa jogar essa sagacidade pra ver se eu consigo mostrar as bolas e ele não perceber. O senhor Vargas vê você mostrando as bolas. Mas que porra, Mac Murro! Eu achei que você ia ser babado esse moleque! Como assim ele tá mostrando o saco na porra da minha sala de autópsia? Olha aqui, Vargas, eu não sou babado de ninguém. Ok, eu só vim aqui resolver o que cacete está acontecendo com o porra do meu caso. O que está acontecendo com a porra do meu caso? Tem uma mão dentro dessa porra desse cachorro. E você achando que o bagulho ia ser merda, né, seu filho da puta? Mas o The Ray não tá nem prestando atenção no negócio, sabe? Eu acabei de mostrar as minhas bolas, sabe? Tipo, que tipo de pessoa é essa que não se sensibiliza por duas bolas peludas mexicanas, sabe? O The Ray apenas tira outra selfie agora sem saco. Sem bolas. Porque sem bolas. Ele é bom demais pra vocês. Que filho da puta. Seu The Ray! É muito filho da puta este senhor Del Rey, não me gusta. Cara, Del Rey é outro caso. Tá, vamos ver. Não me gusta. Tá, eu viro pro Vargas e falo assim: bom, cara, agora você vê que não é só um caso de frangos, é um caso de cachorros mortos e uma mão dentro de um deles, tá ligado? É muito comum acontecer isto, senhor Raul? Aconteceste isto outra vez? Já encontraste um cachorro com uma mano lá dentro? Dentro de sua barriga? O Raul está pensando por várias horas, pelo visto. O Raul está problemático. Acho que... O quê? Senhor Raul, não está muito... Estou vendo que pelos olhos vermelhos e pelo cheiro de marihuana, penso que o senhor Raul está fumando o cigarrinho do diabo. Não. Eu conheço muito bem este cigarrinho. Nunca achei nenhuma mão, não. Não, tem mais alguma coisa, hein, do bicho? É só a mão? Não, é só a mão. Mas ela veio com um anel. Um anel? O Raul tira a mão de dentro do saco de evidências. A mão está toda ensanguentada e fétida com sangue de cachorro e meio decompondo. Você pode dizer que é uma mão direita masculina de um senhor afrodescendente, muito grande, pelo tamanho da mão. Uma pica enorme ele devia ter. Caralho. É, okay, no dedo mindinho tem um anel de brilhantes. Eu dou uma olhada no anel pra ver se tem alguma coisa desenhada, alguma coisa não, escrita. Não, é só um anel, é só anel com um diamante enorme. É um anel feminino, assim, mais pra mulheres? Ou é um anel, tipo, um grande, anel assim, grosso, não, de cafetão? Não, ele não parece um anel pimpeiro. Ele não parece um bling. Entendi. Não, bling. Parece algo que foi colocado lá. É. Você, senhor Raul, como esta mano foi cortada? Como se sucedeu? Você pode ver aqui na beirada que foi cortada com, sei lá, um facão, alguma coisa assim. Não foi um serrote nem nada, mas alguém bateu com muita força várias vezes até soltar o resto do braço. Esta la mano, ela foi cortada quando a pessoa ainda estava viva ou quando ela estava morta? Eu não sei dizer. Estava apodrecendo dentro de um cachorro que também estava apodrecendo. Vai ser meio difícil de saber isso aqui. Ela foi mastigada pelo el perro ou el perrito recebeu la mano depois que morreu também? Não, o cachorro estava todo costurado na barriga. Alguém abriu esse cachorro, colocou a mão e tirou todo o intestino. E daí fechou o cachorro. Você tentou tirar digitais da mão para ver se tem alguma coisa no sistema? Ainda não, mas eu vou tirar daqui a pouco. E Raul, aquele espino de droga bizarra que a gente achou? Aquilo lá, eu não precisei fazer nenhum teste, não. Esse negócio verde não é nada químico, só tá misturado com o pó. Isso aí é pimenta, rapaz. É pimenta? Pimenta... Pimentinha? Jalapeño. Chile? Oh, conosco, jalapeño. Pimenta verde. Toda minha família são... outra pimenta. Todo aqui. Senhor Raul, este é algo muito próximo de mim, porque toda minha família tem uma fazenda gigantesca de jalapeño em México. Sim, no território de Chihuahua. Temos lá melhores chiles que podemos comer em toda a América do Sul. É muito boa. Muito boa o chile. Talvez possa trazer esta pimenta para meus familiares, para saber se eles vão conhecer. Eles conhecem bastante das pimentas de todo o mundo, porque tem uma longa tradição. O que acha, senhor Raul? Posso pegar um pouco desta pimenta e levar para uma análise pessoal? O senhor tá louco, rapaz? Mas que filho da puta, hein? O senhor acha que você vai levar evidência para sua família, seu drogado do caralho? Isso, você compreende, senhor, que minha família gosta muito das pimentas, das pimentitas. Sou muito belas. O senhor Del Rey está alheio à conversa de vocês e se aproxima da mesa onde está a mão. Eu dou uma olhada... Del Rey! Ele fala com o delegado Vargas. Delegado, eu acho que esse anel não era dessa mão aqui, não, hein? Eu acho que ele só serve nesse dedo mindinho. Acho que é por isso que colocaram aqui. Se você for olhar, é um anel meio de mulher. Eu lo sabia. Senhor Derley, tu vienes aqui para dizer merda para nós outros? Todos nós outros sabemos muito bem que é um anel de mulherzinha. Escuta aqui, moleque. Você quer deixar o Derley falando? Se você fosse o Derley, eu ouviria você. Mas como você não é, você tem que ficar quieto e ouvir este grande gênio, o ídolo do departamento, a estrela da força policial de Feliz Deserto. É muito mal, muito malo. É óbvio que ele quer dizer alguma coisa com esse comentário. Se você não percebe, é porque é um burro. Derley, por que você não conta pra eles? Como assim? O que isso tem a ver? Eu acho que nós temos uma segunda vítima nesse crime, delegado. Pam, pam, pam. Senhor, então penso que temos que arrar a mano a qual pertence este anel. Talvez possa ter alguma coisa relacionada ao outro caso. Sim? Sí? Ser um anel de mulher. Que outro caso? Que disse? Que outro caso, Mucu? Me comuro. deixa eu pensar. Pero, que outro caso, senhor? O caso da mulher que sumiu. Ah, sim, a mulherzita que me havia sumido. Esta mano, acredita, senhor Raul, que este anel é algo usado por uma senhora mais velha ou talvez por alguém com 20 e poucos anos, que talvez, não lo sei, talvez ela seja uma namorada do prefeito? O senhor Raul esboça uma resposta, mas o detetive Del Rey atropela sua fala, dizendo: com certeza é uma mulher muito rica. pero Del Rey, faz o seguinte: cala a boca. 2, pega esse anel, ou tira uma foto desse anel, já que o seu celular é super tecnológico, leva até o prefeito e ver se ele conhece esse anel. Senhor, eu vou fazer umas perguntas. Não, senhor, eu vou fazer isto. É. Vou tirar uma foto, sacar uma fotita aqui del anel. E agora eu vou mandar esta foto para o prefeito. Você não tem telefone do prefeito, cara? Ah, tenho sim. Meu prefeito, nós outros conversamos. Escuta aqui, seus dois paspalhos. Eu vou falar mais uma vez. Não fiquem no caminho do Del Rey. Vocês vão fazer esse departamento parecer um lixo na frente das câmeras da mídia. Vargas, este caso é meu. O quê? Este caso, ele é meu. Boa. Você não está entendendo, seu paspalho. Isso aqui agora é um assassinato. Não é mais nenhuma casa fedida, não é mais um crime de cachorro, nem ladrão de galinhas. Mas está diretamente ligado aos casas fedidas e crimes de cachorro. E o bagulho já foi um assassinato 3, 4 horas atrás, quando o cara morreu do táxi. Ok, Mac Murro. Por que você não diverte o departamento um pouquinho? Você tem 24 horas. Vamos ver o que você consegue fazer. Se você não achar nada, o Del Rey vai assumir o caso. Ok. Nesse meio tempo, 24 posso ir... horas, senhor. Sim. Ai, ai, ai. É muito malo. No meio do caminho, posso tentar divertir sua esposa. Daí eu pego. Caralho. Pesado. É. Senhor McMurro, o senhor é muito pesado algumas vezes. Ei, cara. É feliz deserto. senhora, estou mandando agora a fotito para o senhor prefeito. E vamos ver se ele vem aqui para falar com nós outros. Vem na delegacia para averiguar. Na verdade, averiguar. Eu vou te colar lá. Porque a gente tem um monte de lugar para te colar, inclusive mercados, claro. E coisas do gênero. Claro. Para fazer umas perguntas. Eu vou ir dirigindo. A gente não tem carro. Que merda, senhor. O carro bateu. Temos que chamar por um 99 táxi novamente? Sim. Ok, senhor, vou chamar ele táxi. Deixa eu pensar. Só voltando pro Raul uma vez. É só pimenta que tinha dentro daquele pino? É. Muito, muito pó, né? Tem pó pra caralho. Mas peraí, é cocaína e pimenta? É, cocaína e pimenta. E pimenta, tá. O senhor conhece esse tipo de cocaína conhecida por outros, este tipo de mistura? Eu conheço os traficantes pela região, a gente vai perguntar pra eles. Eu tento lembrar um longo histórico de socando traficantes ao longo da cidade. os maiores traficantes de cocaína da região pra ver, pra tentar trocar uma ideia com eles. Eu lembro de algum pra endereço. Onde vocês estão indo? Eu tô tentando lembrar, usando o meu histórico de policiamento e socação. Você lembra de uns 3. Tá, beleza. Então eu anoto o endereço de 3. A gente tem endereço de mercados. Dos galinheiros. Dos galinheiros. Tá. Do prefeito a gente precisa ir visitar. Eu tenho alguns pinos no meu bolso? Tenho, né? De quê? De que você pegou em algum lugar? É. Eu não lembro, eu não notei isso. Eu acho que não. Entreguei tudo? Tá. Raul, onde estão esses pinos? Estão ali em cima da mesa. Tá, eu vou na mesa, pego um, boto no bolso e saio do laboratório. E... Rico. Senhor McMurro, o senhor arrota muito. Chama o 99 táxi pra nós aí. Sim, claro. Por supuesto. Bom, eu vou pro, vamos então pro... esperar o táxi. Vocês vão pra frente da delegacia e esperar o táxi. Sim. Um táxi chega. Uhum. Mas não é o táxi de vocês, porque de dentro dele sai o prefeito. Uhum. Senhor prefeito, estava agora mandando mensagens em WhatsApp para o senhor recebeu? Eu não recebo mensagem de vagabundo. Como não? Estou vendo aqui em meu WhatsApp, tem, está ticado duas vezes em azul. Estou vendo aqui, prefeito. Eu pego o celular do Rico, boto na, a foto na imagem e do anel e boto na cara do prefeito. Você conhece esse anel? Conheço, eu acabei de receber essa foto do detetive Del Rey. Del Rey! Del Rey! Maldito, como? Eu que tirei esta foto? Onde é que ele tá, hein? Tá no laboratório de presuntos. Então, sai da minha frente, seus paspalhos. Daí eu pego, a gente entra no táxi dele. Ok. E... primeiro endereço dos traficantes. Senhor McMurro, você conhece esse... o senhor Del Rey é muito amigo do prefeito? Conhecia a relação dos dois antes? Ele lambe o saco de todo mundo e em troca as pessoas lambem o saco dele. Ele é um belo de um filho da puta. Mas isso é um swing, um orgia, um bacanal. Muito suspeito, muito suspeito. Eu acho que é um bacanal. Ok, vocês chegam nas torres, um projeto habitacional cheio de meliantes e vagabundos. Antes de sair por Lotaxi, vou pagar uma propina um pouco maior para o Lotaxi. Vou pagar um dinheiro para o táxi e perguntar se ele havia visto o taxista, ouviu, é assim que se habla em português, senhor? Ouviu alguma conversa estranha do senhor prefeito no táxi? Prefeito, eu não ouvi nada, não. Eu só cuido da minha vida. Ah, sim, senhor. Todos nós outros cuidamos de nossas vidas. Queremos apenas saber informações importantes. Eu não sou fofoqueiro, rapaz. Você acha que eu fico dirigindo e ouvindo se o cara tá lá procurando o anel da mulher dele? Eu fico quieto aqui na minha. Eu jogo o anel da mulher dele? Como o senhor sabe que eu jogo meu charme irlandês. Eu decido usar meu charme irlandês. Falei, senhor taxista, somos ambos homens trabalhadores. Você está fazendo seu trabalho, eu estou fazendo meu trabalho. Meu trabalho é tentar achar a mulher do prefeito. Eu gostaria... se tiver alguma informação, por favor, me passe. Olha, eu não sou de fazer fofoca, mas ele estava aqui reclamando que o anel é da mulher dele, que a mulher dele sumiu e que ele quer procurar e que ninguém acha e que agora achou uma mão, mas eu não sei de nada, eu não fico ouvindo a conversa dos outros. Ok, muito obrigado, senhor taxista. Muito obrigado. Graças, senhor taxista. Tenha um bom viagem todas as próximas... Ai, tomando cu, rapaz. Bom, eu saio do táxi e eu tento lembrar o nome do traficante que é dono desse local. É o senhor Tigarius. Tigarius. Sim. Tá, peraí. Ok, sim, aqui é a boca do senhor Tigarius. Eu dou uma olhada na região que a gente desceu. É uma região deserta, já é noite e os postes falham de vez em quando. Tem moscas e silêncio na rua. Só um homem está sentado distante na praça. Puedo usar mi sonda anal para saber se há algum perigo em lá. Cara, em nossa a gente tá volta. No meio de uma boca, tem perigo em todo canto. Você Pero, vai usar a sua sonda anal? Eu quero usar minha sonda anal em frente ao prédio que nós outros vamos a entrar para saber se há algo dentro do prédio. Tem várias coisas dentro do prédio. Pero não lo sé de nadie. O mano sentado no banco é o Tigarius? É um cara que você não consegue dizer. Eu não reconheço ele? Não. Não. Mas ele tá de costas. Tá. No banco? É, num banco, sentado tá. Lá longe. Então, peraí, vamos ver. Senhor, antes de aquela figura na praça, é muito suspeita. Penso que achas que se dou a volta na praça e tento encurralar este senhor caso ele tente sair correndo de você? Pode ser. Boa ideia? Uhum. Então eu meio que vou sorrateiramente dar a volta na praça pra ficar observando um pouco essa situação de longe, caso esse cara tente correr, filho da puta, eu estou pronto pra correr atrás dele. Tá, você tá escondido. Eu dei a volta escondido, assim, na praça, okay. Tentando olhar pra ele. Você tá lá escondido, então, de boa. Isso. Tá, então eu chego perto e alguns metros de distância eu dou uma assoviada pra ver se o cara vira e reconheço a cara dele. O homem se vira, ele está num grande moletom muito maior do que o tamanho que ele deveria estar usando. Uhum. O seu rosto está coberto pelas sombras. Uhum. Ele avista você, levanta e sai correndo. Ahá! Tigre, filho da puta! Pero sou mais esperto. E saiu assim que vi a persona correndo, eu saí na busca. Qual é a sua coordenação? Minha coordenação é muito boa. É 15. Ok, você esbarra no homem e derruba ele no chão, caindo junto com ele. Os dois rolam na grama. Ele tenta bater em você. Eu devolvo o tapa. Qual que é a sua coordenação? A sua é 15, né? É, coordenação 15. Você escapa de um soco certo e ele atinge a grama. Tá, enquanto eles estão lá se debatendo no chão, eu vou chegando perto. E... Você não tentou neutralizar ele, não, né? É, eu tô na treta, né? Eu ia fazer isso agora. Estou esperando a sua reação, Mechmurro. Tá. Então eu tenho que neutralizar ele. Ok, sua brutalidade é quanto? Muitos. Toda? 17. 100%. 100% brutal. Mas você tenta neutralizar o cara com um chute na costela, mas ele dá uma cambalhota e escapa do seu golpe, deixando os dois para trás. Ele sai correndo novamente. Senhor, posso, antes que o senhor saia correndo de mim, eu saco minha arma e miro e berro: senhor, se não paraste agora, vou atirar em esse senhor. Um pouco hesitante, ele para. Eu continuo apontando porque eu sou rico suave, o melhor atirador deserto. Mantenho o revólver apontado pro joelho dele. Estou apontando. Eu vou chegando perto e tento dar uma olhada pra ver se eu consigo reconhecer a cara dele. Não, é só um moleque. Só um moleque. Ele assovia bem alto. senhor... Mechmurro! Tigão, é você? Uma voz vem do longe, em uma das torres. Não se mexe, garoto, porque senão eu meto um tiro na sua cara. Um homem entra na praça. Ele entra no seu campo de visão e debaixo das luzes dos postes. Ele é um homem de cabelos desgrenhados, muito grande, usando uma regata e uma calça bem larga. Bem, praticamente a calça do Goku. Certo. Só que preta. Aham. Uhum. Ele tem as marcas de garras de tigre na cara. Caralho. Que porra você tá fazendo aqui? Tigre, amigão, parça. Vem com essa, filho da puta. Vamos lá. Conversa comigo. Eu tenho umas dúvidas pra passar contigo aqui. Manda aquele ticano abaixar a arma. Ticano, baixa a arma. Somos amigos de longa data, não tem problema. Antes de baixar a arma, eu quero fazer uma checagem da minha sonda anal mais uma vez. Só, tipo, discretamente, só pra ver se não só tá a gente na praça. Ok. Tá? Então você vamos lá. Calma. Deixa eu me preparar aqui. Eu estou apontando pro cara. E aí? Okay. Você suja a calça um pouco, mas sente a presença do homem à sua frente e Tigário. O homem enorme chegando perto do Sr. Mechmurro. Ao seu redor, você sente a presença de três homens e nada bom parece de vir deles. Senhor Mechmurro, não lo sei, tem outras pessoas que... Me sonda anal está registrando outras pessoas em nossa volta? Rico, a gente está... território de um traficante gigantesco de drogas. Todo mundo aqui quer matar a gente. Ok. Ok, senhor. Seu costume, cara. E eu vou aí barrar lá a arma, então... Barra a arma. É nóis. Barrei. Barrei. Barrei a arma. Bom, eu chego pra Tig e já saco de dentro do bolso um pino. E mostro pra ele e falo... Eu só quero saber o que você acha disso aqui. Ele pega o pino da sua mão. Ele dá uma risada sinistra. Você vai vir pra minha área com o produto da concorrência, né? Quem que tá vendendo esse pó? Ninguém sabe direito, mas eles falam que é um cara chamado Goblin. El Goblin? Ah, na história muito conhecida, em México, El Goblin é muito malo. muito malo. Certo, porque eu achei toneladas desse pino numa série de casos de assassinato e a gente acha que ele pode ser alguma conexão. E é coisa séria, envolvendo mulher do prefeito. Mulher do prefeito? Mulher não tô ligado, prefe... mas essa porra verde tá em todo lugar. O Goblin fechou todas as bocas na cidade. Só o que sobrou é isso aqui. E você sabe o que é isso? Porque estão falando que é só pó com pimenta. É, mas falam que o bagulho é do bom mesmo. El senhor, hace quanto tempo que esta droga está em circulação? Eu não sei, eles estão vindo devagar, faz uns 4-5 meses. Mas agora eles tomaram conta de tudo. Sabe se este senhor Goblin está em algum lugar? Ele... aí na área específica que ele trabalha? Uma cidade inteira, tirando aqui. Você conhece alguém da quebrada que esteja perto dele, que esteja sendo fornecido? Ele matou todo mundo que trabalhava no tráfico. Ele só manda um monte de moleque trabalhar com ele agora. É um bando de viado, moleque... Senhor... Bando de mirim! Tigão, não se fazem não mais seja... gangueiros como antigamente. Não seja homofóbico, senhor traficante. Não é bueno para o senhor. Não é bueno. A sociedade aí mudado. Não é difícil de achar esses filhos da puta. Eles usam boné verde. Boné verde? É. Sabe onde podemos encontrar um destes guapos moleques de sombreiro verde agora? Em qualquer esquina por aí, eu só cuido do meu canto aqui. Onde que surgiu, você sabe dizer? Ninguém sabe, ele veio do nada. Falam que veio de fora da cidade, falam que foi um cara que morava aqui já, ninguém tá ligado. E me diz um negócio, cachorros mortos, você tem visto por aí? Quê? E daí eu mostro foto dos dog que a gente achou morto com as coisas em volta. Essa porra aqui eu nunca vi, não. Não? É, muito bom. O senhor reconhece nenhum desses símbolos como estes? Eu tenho cara de professor de símbolo. Não, não, senhor. O senhor é certamente muito traficante. Certamente muito traficante. Muito obrigado. De nada, de nada. Fico lisonjeado. Nunca me disseram isso. Tem sido meu sonho, sabe? Eu trabalho muito. Ninguém nunca reconhece. É foda. Eu ofereço um gole de whisky pro Tigo. Vocês bebem juntos. E só tem uma ideia com que eu posso conversar sobre essa porra. Olha, rapaz. Eu ofereço um cigarro pra ele. E ofereço um chiclete. E eu tenho um chiclete também. Ele recebe os presentes. Deixa eu tirar o chiclete. Toda... Deixa eu tirar o chiclete. Eu tenho 10 chicletes, preciso marcar. Toda vez que eu encontro um desses, ou eu mato, ou ele foge. Nunca falei com nenhum. Certo. Nem sabe com quem que eu posso conversar pra tentar chegar perto disso. Eu já falei que não. Caralho. Senhor McMurro, penso que nós outros devemos pegar outro táxi e andar na noite até encontrarmos outro... Picar na mula. Um molequinho. Eu acho que vocês deviam vazar daqui. Eu não vou aguentar a polícia na minha área por muito tempo. Pode deixar, Tigão. Muito obrigado. E continue bom trabalho. Uau, espero que ele, senhor Vargas, nunca te escute, senhor McMurro. Senhor... Pau no cu do Vargas. Pau no cu três vezes. Senhor, realmente é um canhão solto. Eu dou um salve pro Tigão e Rico pede um táxi. Sim, claro, vou chamar no app. Bom, eles... tem mais dois endereços de traficantes pra ele. Tem. Eu vou no segundo. Ok, o segundo fica, tipo, em outra ponta da cidade. Aham. Uhum. E vocês vão de táxi? Vamos. É o jeito. É o jeito. É a companhia que paga, né, meu? É só pegar o senhor. Só pegar a nota fiscal. Antes de sair, senhor, por favor, dê-me a nota fiscal. Eu preciso de um comprovante para dar para minha chefe depois. Ok, vocês chegam num bairro de imigrantes. Os prédios são todos de apartamentos entulhados em cima do outro e lojas abandonadas e coisas velhas e verdadeiras pocilgas. E essa quebrada de quem? Essa quebrada... Pensando no nome aí, vai. Vai, Chico bairro, Xavier o nome aí, é um vai. É bairro latino, aparentemente, você consegue. Essa é a área do senhor Pirenho. Pirenho. Mas é um bairro latino? É um bairro de muitas nações. Tudo, né? Um bairro do que sobrou chegando nesse Só país. Que... Bom, a gente desce do táxi, eu dou uma olhada na região pra dar uma escopeada pra ver o que tá pegando. Chegando ali, tinham várias pessoas, mas o número de prédios acesos vai diminuindo e só umas coisas muito sinistras rolam ao seu redor. Tipo o quê? Tipo, só uns caras barbudos e feios fumando, e só umas mulheres que parecem homens na esquina, e só uns bares bem escuros e sujos. Eu tento lembrar da última vez que eu encontrei o Pirenho. Em que lugar foi? Você encontrou com ele na Taverna do Hidromelo. Hidromelo. A Taverna do Hidromelo por ali? Grande Hidromelo. É. Tá, então beleza, a gente segue pra Taverna do Hidromelo. Chegando onde fica a Taverna do Hidromelo, você percebe que o lugar está completamente apagado. Lá dentro, olhando pelo vidro, não há sinal de que o lugar tenha funcionado por algum tempo. Tá, faz tempo que eu não colo aqui, então. Eu olho pra região pra ver se tem algum miliante com cara de tráfico ou algo do gênero. Não, mas há um jovem... O senhor conhece este tipo de gente? É, conheço o Rico. Há um jovem de boné verde na esquina, a dois quarteirões. Boné verde, tá aí. Certo. Que como fazemos, pensa que era uma boa ideia, fazemos a mesma coisa da última vez. Eu vou e eu dou a volta escondido, saco minha arma e nós outros abordamos o sujeito pelos dois lados. Que arras? Ele é um moleque latino, negro... Ele tá a branco. Dois quarteirões de distância. Ah, é tá, claro que o senhor era um policial racista, claro. Não, só pra saber... Eu sabia. Se não, for... não, eu não sabia. Se ele for latino, sempre você consegue trocar uma ideia com ele em latinês, cara. Uai. Bom, então... Tá, faça isso. Se esconde lá. Então, eu vou tentar um approach. Okay, vou fazer o volta, mesmo esquema. Ok. Tá. E você faz o quê? Eu vou seguindo na direção do moleque... E ele tá com o boné verde, né? Isso. Deu uma suviada. O moleque olha na sua direção e volta a encarar o vazio da rua. O louco. Fala, pô, moleque, é assim que você trata... Um homem clientela? Interrompe o seu caminho. Quem que é? McMurro, é você? É o Pirenho? É o senhor Hidromelo. Hidromelo! Cala a boca, McMurro. Vem comigo, você tá louco. Tá, você tá falando com esses... Você tá maluco? Eu vou com o Hidromelo. Eu faço um sinal pro Rico colar junto. Eu não, vou ficar aqui. Tá, não faço sinal porra nenhuma. Vou ficar aí por aqui, senhor. Então sigo com o Hidromelo. Ok, vocês entram num beco escuro e fétido. Várias goteiras e poças nojentas. Só um instante, senhor. Eu acabei de encontrar essas fotos de gatinhos. Você tá tipo longe, tá ligado? Não, mas pera, senhor. Acabei de encontrar fotos de gatinhos e estou mandando pelo WhatsApp. Senhor, o senhor vai gostar. E eu mandei umas fotos de gatinho pro McMurro. Eu não mexo no meu celular, tá ligado? O senhor Hidromelo está muito acabado, comparado com a lembrança que você tinha dele. Ele é um homem barbado, em roupas sujas e esburacadas. Caralho, Hidromelo, que porra é essa? Você tá maluco? Como é que murro? Isso aqui é território deles agora. De quem? Do Goblin. E cadê Pirenho? O Pirenho já era. Morreu? O Pirenho. A cabeça dele tava na frente da casa da mulher dele. Puta que pariu. Uma delas. A mão tava em outra e o pé em outra. Eu não sei, tinham vários pedaços. Ele tinha muitas mulheres. Caralho. E o que aconteceu com você? Eles acabaram com o meu bar também. Eles acabaram com todo mundo que o Pirenho sustentava. Filhos da puta, e quem que tá controlando essa região agora? O Goblin. Não, porra, mas sim, mas ninguém sabe onde tá o Goblin. Ele provavelmente não está aqui, então ele deve ter... Lógico que não, mas é ele que controla. Ele controla todos esses moleques. Tá, mas ele só larga um monte de moleque no rolê e não tem ninguém pra cabeçar os moleques? Já tentaram cabeçar os moleques e cabeçaram as pessoas que cabeçaram os moleques. Você tá maluco, McMurro? Esse cara é perigoso. Cara, ele não dá perdão. Lance o seguinte. Ele é um verdadeiro assassino. Tá, é um sanguinário. Eu mando outra pergunta pelo WhatsApp. Senhor McMurro, pode perguntar se há muito tempo que isto acontece... na cidade? Você não sabe do que eles estão falando. Não, mas talvez estou pensando aqui em algumas perguntas importantes. Tá bom, sei. Quanto tempo que esses moleques estão aí? Eu sei lá, chegaram faz uns 2 meses. Alguém... Estou mandando mensagens no WhatsApp. Senhor McMurro, pode perguntar também se... outras pessoas além desses meninos desses chicos que trabalham para o Goblin, há um supervisor? Há um gerente? Eu perguntei já. Ah, é? Você está longe mesmo. Eu estou longe mesmo, cara. Eu realmente estou escondido na moita do outro lado da rua. Bom, okay, quando você olha para a esquina onde estava o moleque, ele desapareceu completamente. Senhor McMurro, estou mandando aqui um mensagem. El menininho de chapelito verde sumiu. Tá, eu vi a mensagem. Qual que é a sua sagacidade? Sagacidade é 14. Você ouve uma arma encostada na sua cabeça. Tá bom, não sei de nada, meu. Tá, Hidromelo, o que eu preciso fazer pra conversar com esse Goblin? Oh, muito graças, senhor. Continua lá a investigação, claro. Mas eu vou saber que tá... Eu sei. O que eu vou fazer que você tá... Ele podia ter um sexto sentido, sabe? A gente já tá trabalhando um dia junto, sabe? Como é que eu faço pra chamar a atenção desse Goblin? Eu preciso conversar com ele. Chamar atenção? Você tá maluco, McMurro? Ele vai dar um tiro na sua cabeça. Eu sou maluco, seu filho da puta. Ele vai arrancar o seu saco, velho. Se você quiser, você vai lá e bate no moleque. Você vai ver quantos segundos leva pra ele não enfiar suas bolas pelo seu nariz. Uhum. Essa é uma boa ideia, Hidromelo. Muito obrigado, cara. Eu pago ele com um cigarro. Okay. Boa ele sorte no seu empreitado. Eu vou procurar o Rico. Então, antes dele sair, eu posso falar com o cara que botou a arma na minha cabeça? Pode falar. Ai, ai, ai, muchacho, é muita calma com esta arma, hein? É muita calma. Cala calma, rapaz. Cala a boca, rapaz. O senhor está cometendo calado, um erro. Vou dar um tiro. Estou quieto. Ok, ele agarra você pelo pescoço com a arma apontada na cabeça e vai até o meio da rua. Eu tenho algum jeito de eu tentar, tipo, dar um... Karate, ajuda, tchau! Sua brutalidade incrível. Seis. Que milagres acontecem. Não, você fica se debatendo como um bebê nos braços desse perigoso bandido. Ele é muito maior que Joe? Ele é muito maior que todos. Ele, tipo... Sai na rua onde eu posso ver? Quando você sai do beco, você avista um homem enorme num boné verde com o seu parceiro entre os braços e uma arma apontada para a cabeça dele. Eu olho para ele e penso... Putz... Muito mal. Você pensa isso. Tá, e daí eu levanto as mãos para mostrar que eu não estou... querendo causar. E falei, cara, a gente não precisa fazer isso. E tipo, de pouquinho em pouquinho vou chegando perto, mas bem de pouquinho em pouquinho. Fica aí onde você tá, senão eu pro da cabeça dele. É, tudo bem, tudo bem. Sou... Aí. Aí onde você tá? Parei. Parado. Parei, parei. Ah. Parei, parei. Quieto. Parei. Aí. Enquanto o Mac Murro tá distraindo ele, é que não tem como te falar, né? Você. Mas pode fazer olhar. Eu posso, não tem. Enquanto o Mac Murro tá distraindo ele. Sem posso... metajogo. Tem como? Eu estou olhando para o Mac Murro. Certo. Ah. O que seu olhar diz? E aí eu tento abaixar vagarosamente sem o cara perceber a minha mão para pegar a minha butterfly. É, tipo, eu vou, tipo. Ei, eu vou chegando perto e fudendo com a cabeça dele. Parados os dois, senão eu vou atirar na cabeça desse filho da puta e depois você é o próximo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Que merda. Tá bom. Senhor McMurro, estamos na merda. Que porra vocês estão fazendo aqui, hein? Eu só vim aqui fazer uma. Ah, sem enrolação. posso interromper? Usar meu Streetwise aqui? Pode. Ei, senhor, escute, estamos apenas atrás da droga. Queremos um pouquinho de pó. O senhor tem um pouquinho de pó? Rapaz, nós não somos burros. Você acha que eu não sei polícia quando eu vejo? Ah, não, senhor, está confundindo? Eu quero apenas nos divertir. Escuta aqui. Tá, peraí, eu dropo o meu charme irlandês. O que você vai falar? Ei, cara, lance o seguinte, vivemos todos aqui num ecossistema que funciona muito bem, gente. Somos policiais. Eu acho ótimo que toda vez que você usa o charme irlandês é a partir do proletariado, papo. Sim, proletariado, de somos todos iguais, cara. Nós fazemos parte dessa classe oprimida. Fazemos parte do mesmo ecossistema aqui, sabe? Tipo, vocês fazem seu trabalho, nós fazemos o nosso trabalho. Então fica na sua casa fazendo o seu trabalho e eu fico na minha. Só que o grande problema é o seguinte, alguém com algum tipo de envolvimento com o trabalho de vocês está começando a interromper o meu trabalho. E eu preciso fazer algumas perguntas. Cara. Caralho, mano, isso é bom nisso, né? Bom, charme. Então, pra poder deixar vocês fazerem o trabalho de vocês, vocês precisam me ajudar com o meu trabalho. Ok, ele aperta a arma contra a cabeça do Rico. Uhum. Ah, faz senhor... as perguntas. Ok. Você está machucando, senhor. É muito malo. Ele aperta mais. Ai, ai, ai, ai. Calado. Eu aviso ele, ó, é o seguinte, eu estou enfiando minha mão no bolso pra tirar um negócio que eu achei numa cena do crime. Eu vou bem devagar. Se for um revólver, você pode meter bala na cabeça do mexicano. Não, senhor. Uma péssima ideia, senhor. Tá, então, um bom negócio. Eu vou devagarzinho e tiro um pino do bagulho e mostro pra ele. Vocês estão vendendo isso aqui? Talvez. Tá, isso quer dizer sim. Isso quer dizer talvez. Ei, o que você quiser que queira dizer. A gente achou isso em cenas de crime bem bizarras. E talvez tenha envolvimento com a esposa do prefeito. Escuta, eu não vendo isso pro melhor tipo de gente. Isso pode acabar em todo lugar. Eu sei, mas eu preciso saber se tem algum envolvimento com isso, cara. Eu sei que obviamente vocês não vão falar se estiverem, obviamente, mas... Enfim... Então para de fazer as perguntas erradas. Droga. São perguntas boas. Merda. Rápido, que eu não vou passar o resto da noite apontando a arma pra esse mexicano. É, senhor, eu sou mexicano, Goblin, eu preciso falar com o Goblin. Ninguém fala com o Goblin. Ei, cara... O Goblin vai precisar falar com o Gambé eventualmente. É melhor que seja comigo do que falar com algum filho da puta que queira prender ele ou foder com o trabalho que vocês fazem. Então, tira a roupa. Tira a roupa? É. Pede pro mexicano tirar. Agora! Eu continuo com a minha roupa, né? Você continua não fazendo absolutamente nada porque ele tá com a arma na sua cara. Okay, tá, sim, eu dropo o charme irlandês de novo. Ei, cara, tá frio pra caralho. Escuta aqui, só tem um jeito de você falar com o Goblin. Tirando a roupa? Eu sabia, são dessas pessoas de la cidade grande, são muito malas de la cabeça, todo tempo pensam em las drogas, em los irlandeses pelados, é tudo que essas pessoas pensam. E aí, como é que vai ser? Eu sabia que este Goblin é um pervertido. Como é que eu vou saber que você vai me levar pro Goblin? É o único jeito. Você quer me ver pelado, cara? Escuta aqui, você vai querer ou não? Escuta aqui, você quer ver um irlandês velho... Eu vou atirar! Bêbado acima do peso e fumante pelado na sua frente. Qual que é a sua sagacidade mesmo? Sagacidade é 13. Até que você não é tão burro. Ok, tem um cara atrás de você. Atrás de mim? É, ele tá chegando perto. Tá. Enquanto ele... Eu espero ele chegar... Eu fico de olho nas sombras embaixo de mim. E daí espero ele chegar próximo, relativamente próximo... E quando eu vejo que ele tá numa distância saudável, eu ele viro... não chega numa distância saudável. Não? Não. Eu dou uma olhada por cima do meu ombro, então. É, ele tá apontando uma 12 pra você. Que bom. É, senhor McMurro, acho que está na hora do senhor ficar peladinho. Não há nada que podemos fazer. E aí? Tá ficando difícil de sair daqui, policial. É, meu Jesus Cristo amado é o senhor. Tá bom, eu tiro meu chapéu, tiro meu sobretudo, tiro minhas roupas. O senhor está em forma, senhor McMurro, apesar da idade. O irlandês bêbado, velho, até que tô, né? Eles põem um saco na sua cabeça. Senhor McMurro! Senhor McMurro, não? Põe um saco na sua cabeça. Senhor McMurro! Senhor, senhor! Eles te arrastam pra dentro de um dos prédios ali perto. Uhum. E ele fala... Foram vocês que pediram. Pam, pam, pam...